anticipated moment in racing. Bem, agora vamos falar um pouquinho de Sprint Cup, depois do bloco da Truck Series. É hora de falar da categoria principal, que correu também em Martinsville, a primeira corrida da terceira fase do Chase. Aí já temos um finalista, mas a corrida pegou fogo, né? Tivemos aí um lance realmente que vai dar o que falar hoje aqui nesse podcast. Eu queria chamar já de cara o Pedro, queria saber... Ô Pedro, se alguém falasse para você antes do início da corrida que o Matt Kenseth ia fazer o que ia fazer, você acreditaria, você duvidaria, você esperava que ele fizesse o que ele fez? Antes da gente entrar realmente nos méritos da questão, se foi certo, se foi errado, se deveria ou se não deveria, queria saber se você acreditaria, se ele faria o que fez. Não, desde Talladega eu já vim dizendo que o Kenseth não iria fazer nada. Sinceramente, eu acreditava que ele ia passar limpo. Mas não sei, antes da gente entrar nas polêmicas, para mim tudo isso foi motivado pelo contato inicial com o Keselowski, né? Talvez isso tenha dado coragem pro Kenseth acabar atacando o Logano e retalhando ele. Mas a princípio eu apostaria que ele não faria nada, não. Eu tinha reais dúvidas e não acreditava que ele teria coragem de dar um payback da forma que deu. E você, Léo, você que é um cara realmente das antigas da NASCAR, você gostou do que você viu? Você gostou do payback? Porque o payback, a gente sabe, faz parte da NASCAR. Ou você acha que nesse caso específico aí foi desnecessário, não precisava e tal, pelas circunstâncias da corrida? O Kenseth já estava voltas e voltas atrás, não tinha mais chance nenhuma na prova. E como você viu isso aí, Léo? Tiagão, talvez é o que eu sempre falo, né? O Chase não consegue dar realmente a dimensão de quem é o verdadeiro campeão, por um fato desse, né? Mas foi esperado sim, já o Kenseth já havia prometido, ele falou que iria pegar mesmo o Joe Logano, né? Depois do que aconteceu com o Keselowski, para mim ele se enervou, ficou e falou, foi a gota d'água e aproveitou o momento, falou, agora eu acato ele, eu já tinha prometido e fez quem cumpriu, né? Ainda, pelo menos ainda, ele fez o que ele cumpriu em Martinsville, né? Não foi em Homestead, que aí com certeza ficaria muito pior para ele. Não, sim, com certeza. E Homestead, acho que a gente até estava discutindo aqui em off, daqui a pouco a gente vai entrar mais no assunto. Aqui em Homestead realmente ficaria muito feio. Mas só passando o fato, para quem de repente está ouvindo o podcast, não sabe muito bem do que a gente está falando, não conseguiu assistir a corrida. Lá no Kansas, né, o Logano vai fazer uma ultrapassagem no Kenseth, que dominava a corrida. Houve um toque, o Kenseth roda, e até isso ajuda a tirar o Kenseth do Chase, porque ele marca poucos pontos e não consegue passar para a fase seguinte. E o Kenseth, muito nervoso, prometeu o Logano, disse que daria o troco. Até na entrada dos pits em Talladega, ele teve essa oportunidade, teve um toquinho meio de leve, mas que não tirou. Em Martinsville, teve um momento no início da prova, ali na primeira metade, em que ele foi passar o Logano, ele foi para cima do Logano, mas o Logano, muito esperto, tirou o carro, evitou. E na segunda tentativa, ele já tinha batido com o Keselowski, já estava voltas atrás, mas voltou à pista, única e exclusivamente, para dar esse toque. Ô Guilherme, eu queria te chamar agora então, já para a gente já entrar realmente mais a fundo nesse assunto, que eu acho que realmente é o assunto. A gente vai falar do vencedor daqui a pouco também, mas com certeza isso foi o que movimentou e bombou as redes sociais. Muita gente a favor, muita gente contra. Eu queria saber como você viu, se você é a favor, se você é contra, se você acha que deve vir alguma punição desse lance todo. Não, eu acho que desde que a NASCAR é NASCAR, né, a gente, como torcedor, olhando como torcedor, a gente até é um pouco a favor dessas disputas mais acirradas que criam essas rivalidades na NASCAR, né, de payback, né, dar o troco. Mas eu acho que nessa situação, até eu vou citar uma pergunta que o Pockrass faz na ESPN. Isso foi troco ou isso foi vingança, né? Porque parece ser muito similar, né, as duas propostas, né, de payback e vingança. Mas eu acho que nessa situação a NASCAR vai avaliar um pouco a situação como vingança, né? E daí isso é uma imagem ruim para os negócios da NASCAR, no meu ponto de vista. Eu sou a favor desse tipo de situação de troco, mas depende muito da situação. Eu acho que a ética do troco e do payback, ela é muito muito complicada de se avaliar nessa situação. Mas vamos ver qual que vai ser os próximos capítulos dessa história. Eu acho que terça-feira, acho que muita gente está esperando por terça-feira quando a NASCAR dá os anúncios das penalidades, né? Vamos aguardar isso. Ô, Hélio, você já com a sua experiência de acompanhar a NASCAR e tudo, primeiro diz, né, qual é a tua visão sobre esse acidente e você espera, você acha que vai vir alguma punição para o Kenseth? Aquela velha história, né? É, como eu falo aqui no podcast, algumas edições, né? É, eu acho que a NASCAR, ela conseguiu, quando ela fez esse novo change, ela tinha o objetivo de movimentar as coisas, de fazer, ter atrito entre os pilotos, as coisas acontecerem, sabe? Ter história depois dos finais de semana, porque nos outros chases, normalmente depois de Talladega, por exemplo, né? A sexta, a sétima corrida já estava praticamente resolvida. E dessa vez, digamos que eles liberaram, né? Desde o ano passado. A gente vai vendo, semana em semana. E como naquela prova lá, né, no Kansas, né? Eu sou muito da opinião, eu concordo muito com o Sérgio Lago. Naquele momento lá, talvez o Logan poderia ter sido um pouco mais conservador, mas ele tentou a vitória, fez o que devia ter sido feito ali. E eu acho que ontem ele acabou pagando o preço, né? Porque o Matt Kenseth, na hora que ele se viu ali já eliminado do campeonato, Talladega não é um lugar que você vai dar payback, né? Até por questão de segurança, né? Ele só deu um aviso naquele momento ali. E pelo que eu vi ontem, a partir do momento que ele perdeu total chance de vencer, né? Ele voltou para a pista, como em várias vezes a gente já viu. É que ganhou toda essa proporção pelo fato do Logano 23 vitórias, tá liderando a prova. Eu acho que se ele tivesse ido na prova normal em sexto, sétimo lugar ali, até sendo um contender ao Chase, não teria todo esse furor, toda essa repercussão. Mas eu acho que a NASCAR normalmente, já historicamente, ela libera os caras até um certo ponto onde as coisas ficam bem agressivas, que é o objetivo da categoria, de fazer movimentar as coisas e de fazerem as coisas serem movimentadas, né? E agora imagino que ela vá dar uma punição para o Kenseth, ou uma multa, ou suspender de uma outra prova. Eu acredito que não, porque a reação, a NASCAR, ela avisa muito que o público fala, né? A reação, acho que da maioria do público que eu vi, foi de certa maneira positiva a favor do Kenseth. Ontem o Kyle Busch, ele deu uma declaração, né? Acho que você deve ter visto melhor que eu, de que a NASCAR normalmente ela olha o piloto para dar a punição. Se fosse o Buschinho uns 2 anos atrás, por exemplo, eu garanto que a punição seria bem pesada. Mas como é o Kenseth, eu imagino, e o público ficou a favor dele, eu imagino que não vai ser tão pesado assim. É aquele meio que me engana que eu gosto, que a NASCAR sempre faz. É, a minha visão é bem parecida com o que vocês falou. Eu acho que o payback faz parte da NASCAR. Tanto é que vocês viram a reação da torcida. A gente não pode fechar os olhos para a reação da torcida que estava em Martinsville no momento. Tá certo que muito motivado pelo um anti-loganismo, se é que existe essa palavra, e que foi criado depois da desclassificação do Júnior, mas ninguém, sabe, ficou revoltado, todo mundo gostou muito daquilo. Faz parte, sabe, às vezes quem é novo na NASCAR, que chegou por agora, estranha um pouco, que acha que é desleal, acha que não faz parte do jogo e tudo, mas isso faz parte. A gente já vê paybacks aí ao longo da história da NASCAR. O que está sendo discutido realmente é a forma, se deveria ter sido naquele momento, se caberia e tal, e eu acho essa discussão vale a pena realmente a gente aprofundar. Pedro, eu sei que você tem aí uma teoria sobre o momento e tudo, então eu queria que você compartilhasse aí e o que que você espera se vem punição por aí, se não vem punição. Então, Thiago e demais colegas, minha opinião é a respeito não do payback, né, como a gente já comentou anteriormente. Eu acho que o toque deveria ter sido dado, talvez no momento. Até o Kenseth tentou, mas o Logano fez uma manobra evasiva ali, tirou o pé e no início da prova, quando eles brigavam pela segunda posição. Se fosse dado ali, eu ia achar aí ok, se o Logano fosse pro muro, acabasse a corrida dele. Pelo menos o Kenseth poderia alegar que teve a motivação também da disputa por posição. Eu acho que foi dado na hora errada, e da forma errada. O toque poderia ter acontecido a qualquer momento. Com relação à punição, eu acredito sinceramente que a NASCAR vai punir, porque talvez não sei se é importante ou não, mas como o Hélio falou, vai ser uma punição. Eu acredito que a punição deve ser estacioná-lo para o Texas. Isso até vai dar uma chance para o Logano correr mais tranquilo. Talvez a NASCAR pense até dessa forma também. Mas eu acredito que ele deva ser estacionado para a E etapa do será Texas. que, só te cortando rapidinho, será que pinta um Eric Jones novamente? Então, ontem eu estava pensando a respeito, é bem provável que, caso ele seja estacionado, o Eric Jones deva ser o substituto imediato. Então, aí com relação ao toque, ok, beleza, o payback é bacana, é da NASCAR. A gente já viu vários acidentes desse. A gente não precisa nem mencionar algumas corridas. Vamos ir lá mais atrás, a gente estava até comentando anteriormente que o Leonardo disse que o Kyle Petty defendeu até o contato do Kenseth, alegando que isso é da corrida, é da NASCAR e tal. O próprio Kyle Petty mesmo, se eu não estou enganado, foi em 92, em Charlotte, numa corrida, que ele acabou bem na linha de chegada, tocando no Dave Allison, que até acabou ferido naquela ocasião. A gente teve, em Bristol, no início da prova, o Dale Earnhardt em 95 com o Rusty Wallace, que era o queridinho da casa, que depois foi aquela prova que o Terry Labonte acabou ganhando com o carro destruído também, porque o Earnhardt tentou tirar ele. Mas assim, os maiores exemplos que a gente vai encontrar são em disputas por posição. Mesmo se for um troco, uma retaliação por uma outra prova. Como a gente teve em 2008 com o Dale Jr. e o Kyle Busch nas etapas de Richmond, né? Apesar do primeiro contato do Kyle Busch em Richmond não ter parecido tão intencional, mesmo assim o Jr. também deu um toque de uma forma elegante na prova seguinte em Richmond, e a galera foi à loucura e tal. Lógico, os fãs da NASCAR adoram. Eu adoro. Eu sou muito fã de contatos e eu acho que o para-choque está ali para ser usado. Eu sempre defendi isso aí. Mas assim, com sabedoria, para mim não houve inteligência da parte do Kenseth. Como eu disse antes, talvez motivado pelo contato com o Keselowski, ele deve ter perdido a paciência, e eu acho que ele não teria feito nada se não fosse aquele incidente anterior. A corrida dele já estava destruída, ele não tem nada a perder mais em termos de campeonato, então resolveu dar o contato. A minha preocupação com relação, se não houver a punição, é o quê? Abrir um precedente para que a Penske retalhe o time do Joe Gibbs em Miami. Que muito provavelmente a Penske vai ter um carro de fora, eu acredito. Sinceramente, acredito que o Keselowski não deva se classificar. Mas se a Gibbs, por exemplo, colocar dois carros e o Logano se classificar, é claro que a Penske pode colocar o Keselowski com a missão de atrapalhar a vida da Gibbs e não deixar a Gibbs fazer um piloto campeão, devido a todos esses incidentes. E não adianta a gente querer falar que vai ficar só entre o 20 e o 22 e o 2, porque os carros da Penske acabaram tendo o campeonato completamente comprometido, já que eles estavam no momento dos contatos com o Kenseth, o Keselowski largava em terceiro e o Kenseth acabou tendo aquele contato e o Logano liderava a prova depois quando ele foi tirado. Então eu acredito sim que deva haver uma punição. Não tem no Rule Book, né, no livro de regras especificamente, que estacionar um piloto, mas pode ser. Lembrando o um exemplo clássico do Kyle Busch no Texas, né? Mesmo ele não disputando o título naquela categoria, quando ele tocou com o Hornaday, talvez um dos acidentes mais semelhantes assim que eu possa me lembrar, e um mencionado bastante pela mídia americana também, o do Jeff Gordon com o Bowyer, que foi em 2012 em Phoenix, que acabou tirando as chances do Bowyer de brigar pelo título e acabou deixando o Johnson e o Keselowski. Naquela ocasião, o Gordon não foi punido, talvez porque a NASCAR enxergou que não era para tanto, ou alguma coisa desse tipo, ou por ser o próprio Jeff Gordon, enfim. Agora, se vir uma punição para boi dormir, como o Hélio costuma dizer e mencionou ontem, eu acho que a gente vai ter. Mais situações como esta até a definição do campeonato em Miami. Ô Guilherme, eu sei que você tem mais a falar sobre esse assunto, mas eu queria inserir uma pergunta também para você complementar e falar sobre o assunto. Você que faz parte aí, representa aqui no podcast, né, a Keselowski Nation, os torcedores do Keselowski, você acredita que nessa afirmação do Pedro aí, de que o Keselowski já não tem tanta chance assim, de passar para a final? E, por favor, complemente aí também. Eu sei que você tem algumas coisas a falar sobre esse assunto. Então, eu ia complementar um pouquinho só essa história de correto ou não, que eu, a hora correta que o Pedro estava comentando, que, no meu ponto de vista, exatamente, eu concordo com ele. Tudo começou com o toque que aconteceu entre Kozlowski e Kensett. Eu acho que a estratégia da Penske, agora já puxando para a pergunta do Thiago, era nítida, de fazer um dos dois pilotos vencendo essa prova. Eu acho que ela ia deixar, como os dois estavam naquela troca-troca, né? Um lidera, o outro protege, o outro lidera, e vice-versa. Eu acho que eles deixariam para os dois decidir no finaleira, que, ó, vocês agora decidem quem ganha, e a gente vai dar um jeito de vocês dois fazer a mesma estratégia no Texas, até porque o Logan já venceu no Texas, anda bem. Keselowski ainda não tem vitória no Texas, mas anda bem também. Até porque a gente sabe que Phoenix é complicado de achar um acerto, porque nos últimos anos o domínio do Kevin Harvick é assombroso. Então, com certeza, acho que agora o foco vai ser o Joey Logano tem mais força, né? E vem apresentando mais força ao longo do campeonato. Acho que é um grande candidato à vitória no Texas. E com certeza, se não houver uma punição muito pesada, eu acho que não vai ser nem decisão da Penske, entendeu? Acho que vai ser decisão própria do Keselowski, de até porque praticamente o Edwards está fora, certo? O Keselowski já não gosta muito do Kyle Busch, então não custa nada para ele, entendeu? Fazer isso. E ele tá muito brabo. A gente vê pelas declarações que ele dá no Facebook, as declarações que ele deu no final da corrida. O Tim Cindric também foi procurado ao final da corrida para fazer uma declaração. Ele não quis falar muito, só falou que tá feito, e o que aconteceu na corrida, né? Ele falou isso. Então a gente já viu que ele tá um pouco chateado. Mas eu acho que é isso aí, Tiagão. Eu acho que é bem essa teoria do Pedro é bem possível, né? A gente vai ver se não tiver uma precaução da NASCAR em proteger a próxima prova. Né, em relação ao Kenseth, a Penske que vai retalhar. E vai retalhar forte. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O Léo, só para te chamar também, e como você viu o acidente anterior, né? A gente está discutindo muito o payback do Kenseth no Logano, mas o acidente anterior do Keselowski com o Matt Kenseth, que acaba sobrando para o buchão também, que não tinha nada a ver com a história, como você viu aquele acidente ali? Você acha que foi culpa de alguém? Foi situação de corrida? E complemente nesse, né, assunto do payback também, que eu sei que você tem mais coisas para falar. Bom, para falar vamos começar do Kansas, né? O erro, para mim, o maior prejudicado aí de toda essa história toda aí é o próprio Kansas, né? O erro maior do Kansas foi lá no Kansas ter pensado e ter achado que o Joe Logano jamais iria para cima dele para tentar alguma coisa, né? E o Joe Logano foi. Depois ele foi convicto, né? Depois que ele perdeu a chance de vencer aquela corrida, ou pelo menos ter ficado em segundo para ter menos pontos para ser salvo em Talladega, né? Ele achou que Talladega seria mais fácil vencer, ou que ele iria vencer, ou que daria para tirar toda a diferença de ponto, que não dava, era uma muito grande a diferença de ponto, mais de 30 pontos aí. Então todo mundo tinha que se dar mal e ele se dá muito bem. E agora, né, acarretou agora em Marshall, né? Para mim o toque Keselowski foi a pista é apertada, não cabe todo mundo, né? Tá todo mundo muito eufórico, todo mundo com muita fome. Havia a possibilidade de chover, já tinha avisado já que a chuva estava muito próximo de Marshall, né? Ela iria chegar para metade da corrida, para a segunda metade da corrida. Então que já até se anunciava que se chegasse a chuva, a corrida ia ser terminada e ia valer por os pontos totais aí, né? Ia contar com uma corrida oficialmente mesmo. Então depois disso daí ficou todo mundo eufórico, né? Todo mundo com muita vontade de ir para frente, todo mundo com muita vontade de avançar. Mas não cabe todo mundo junto, né? E para mim o que aconteceu entre o Keselowski e o Kenseth foi sim um acidente de corrida, né? O Kenseth, claro, ele não participa do Chase, então para ele tanto faz como tanto fez, né? o Keselowski foi sim o maior prejudicado, né? Tanto é que você olhando aqui quem está por pontos aqui, né? Quem precisa vencer para avançar, não tem jeito mesmo. É o Keselowski, o Kurt Busch e o Joe Logano, esses aí eles precisam vencer. É, lógico que eles vão tirar um pouco essa diferença aí, mas os caras que estão à frente dele aí estão fazendo boas corridas, estão chegando dentro do top 10, ou bem próximo ali, né, do top 10 ali. Então eu vejo que o maior prejudicado de tudo isso aí realmente é o Kinsett, né, o Keselowski nem tanto, que agora o Keselowski é só calibrar e vencer. O Keselowski tem um bom ratio em Phoenix, né, ele tem boas corridas lá em Phoenix, lá, o Keselowski. Então, vamos esperar para ver o que acontece aí com o Keselowski. E claro, vai ficando cada vez mais feio, né, pro nosso amigo Matt Kenseth aí, que vai, que querendo ou não, vai se queimando, tipo aquela apelação de criança que não sabe perder, né? É, não sabe perder, então não brinca. Então é o que mais ou menos vem acontecendo aí com o Matt Kenseth nas últimas semanas aí. É, ele colocou toda a Penske em xeque, né, o Kenseth, com essa manobra dele aí. É, como o Pedro bem falou aí, se fosse uma disputa por posição, ele até poderia ter falado: não, a gente estava disputando posição, não tinha espaço, e eu tive que ir, e bateu. Bateu, calma, aconteceu, bateu. Mas não, ele estava uma volta, algumas voltas atrás já, e foi, deu um empurrão propositalmente no Joe Logano, né? Isso daí com certeza a NASCAR vai olhar com outros olhos esse tipo de ação dele aí, né? E vai ser punido. Eu já vi várias corridas já, eu tenho VHS ainda, umas primeiras em 99, primeiro ano que eu comecei a gravar as corridas da NASCAR, em 99, 98, eu tenho gravado a corrida onde que o Dale Earnhardt Jr. acaba rodando o Teller Labonte em Bristol. Foi supernatural pela vitória, disputa pela vitória. Aí sim é uma disputa pela vitória. Não uma retaliação, não bater porque eu não gosto do cara. Aí começa a ficar pessoal demais, não é mais profissional, é pessoal. Aí eu penso que em lugar de discutir essas coisas pessoais, já que existe um problema pessoal, não é na pista porque tem mais pessoas envolvidas, mais pilotos envolvidos e mancha toda uma categoria que tem um grande sucesso aí nos Estados Unidos aí. E o acidente anterior do Keselowski com o Kenseth, que originou tudo, que leva o Kenseth pro pit, o Keselowski também vai pra garagem e tal. Como você viu aquele acidente? Então, como eu falei, para mim foi foi da corrida, porque estava todo mundo muito apertado, muito falta espaço. Para mim foi mais de corrida mesmo. Eu não vi nada de mais ali, nada de ah, eu vou prejudicar ele assim. Foi a coisa da corrida mesmo. É, para mim foi parte da corrida mesmo. Não vi nada demais, sim, para se prejudicar mesmo ali não. E para a gente começar então a partir para fechar esse assunto, para passar por outros tópicos, o Hélio, eu acho assim que existe até um precedente de punição, um caso muito parecido com esse, né, que foi o Kyle Busch e o Ron Hornaday na Truck Series, porque o Ron Hornaday estava na disputa do título, o Kyle Busch não disputava mais nada, já não tava na pista meio que já fazendo hora extra, e vai lá e tira o Ron Hornaday da corrida, e a NASCAR deu um gancho no Kyle Busch. E é muito parecido, né? Porque o Kenseth também já não tinha mais nada de disputa, já estava fora do Chase nesse novo formato e vai lá e tira o Logano que está liderando. Você vê também com alguma semelhança esses dois casos? Você acha que pode ser aplicada a mesma punição dada para o Kyle Busch lá em 2013 ou 12? Não sei, vocês têm a memória melhor que a minha. 2011. É 2011. 11. 2011. Enfim, o Michael McDowell substituiu o Mustinho no Texas. Enfim, olha, eu acho que a grande diferença para mim é que os dois já tinham uma história ali, né? Do Kansas, como a gente citou aqui. Na minha visão, foi uma coisa totalmente natural que aconteceu ontem. Enfim, eu acho que é o que eu falei, eu fui falando, né? A NASCAR, quando fez esse novo Chase, o que está acontecendo agora já era uma coisa que, para mim, os caras, quando estavam planejando essa nova forma, eles já previam isso aí. Tá, tudo que está acontecendo foi planejado pela NASCAR. A NASCAR tinha em si, é até um negócio até cínico, quando você vê o Steve O'Donnell falando após a prova lá, dá para ver que Eu acho que, tipo, entre as paredes ali, os caras estavam dando risada, porque essa, para mim, essa é a grande verdade. Enfim, eu acho que a Nasca, tipo, ela, normalmente é assim, ela libera os caras, aí quando a coisa começa a ficar muito feia, ela vai lá e pune. Eu imagino que possa vir, ou quem se possa vir a ser punido por uma prova, por exemplo, ou levar uma multa muito pesada, ou que acontece muitas vezes quando tem incidentes graves assim, né, com essa gravidade, né, de chamar os caras no Auler e colocar eles na parede, falar: ó, você não pode ficar, não, se você fizer mais alguma coisa, você está suspenso, né? E deixar os caras sob aviso. Porque, por exemplo, no caso dos carros da Penske, eles têm total chance de vencer. Eu acho que a dívida já foi paga, né? Até com juros, né? O Logan e o Kent, para mim, a história dele já está encerrada, né? Já se encerrou ontem. E é isso, pessoal. Eu acho que foi um incidente normal e a NASCAR deve dar uma punição para o Kent para mais ou menos dar uma satisfação para o público que ficou contra o incidente. Mas grande parte do pessoal que eu vi aceitou o que aconteceu. Ô Hélio, eu só queria trazer uma informação assim, com relação ao que você disse que a NASCAR trouxe esse novo formato de chase para que esse tipo de coisa acontecesse. Eu concordo, assim, em partes, né? Talvez a coisa está passando um pouco dos limites. Eu acho que todos concordam que assoberbou um pouco. Talvez no ano passado, mesmo com aquelas brigas, a gente teve mais brigas fora da pista do que dentro da pista, né? A gente lembra, a gente teve em Charlotte, no Texas, né? Que saíram no braço e pegaram, inclusive Kenseth e Keselowski. Mas assim, eu queria trazer aqui, eu estava buscando aqui os pontos clássicos, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como estaria o campeonato, e muito provavelmente o Chase ia estar perto disso também, né? Que ele não alterava muito, apenas os pilotos ganhavam bônus por vitória e depois iam competindo como pontos corridos o restante das 10 provas, né? Já com o resultado de Martinsville, o Logano ainda lideraria o campeonato por 21 pontos, com relação ao Harvick. E o terceiro seria o Dale Jr., 104 pontos atrás. Restando 3 provas, ele tem uma chance assim remotíssima de título, caso fosse nos stands antigos ou até mesmo no sistema do Chase antigo. Então, assim, isso fica evidente, óbvio que o Joey Logano está fazendo uma temporada mais do que impecável. Ele vinha com certeza para 4 vitórias consecutivas, que é um recorde, né, na era atual da NASCAR. Nunca nenhum piloto superou 5 vitórias desde que a era moderna começou em 72. E ele se igualaria a nomes como o Jimmy Johnson, se eu não estou enganado, o Yarborough, que tem uma temporada que venceu 4, o próprio Richard Petty, o Jeff Gordon, o Mark Martin também tem 4 vitórias consecutivas. Então, assim, o Joe Logano vem e acredito, assim, que caso ele não se abale, se ele tenha amadurecido um pouco com o que aconteceu no ano passado, com aquela perca lá em Rome, aquela perda de condições de disputa em Homestead, devido a um problema no macaco, que ele reclamou muito e tal, aflorou, foi bem criticado porque parecia não ter controle sobre o seu temperamento. E com o equipamento que a Penske está proporcionando para ele, e com o que ele vem fazendo nas últimas provas, nas últimas 7 provas, a gente pode dizer assim, ele venceu 4 das últimas 7. Então, assim, para mim continua sendo favorito ao título. Eu não descartaria o campeonato do Logano de forma alguma. E de certa forma, sim, a NASCAR conseguiu fazer com que o negócio ficasse mais emocionante. E alguns citam até a comemoração da torcida no momento que o Kenseth tocou no Logano. Mas a torcida vibra por qualquer contato que foi, no caso um payback, alguma coisa assim, podia ser o AJ Allmendinger no Casey Mears, por exemplo, assim, que a torcida ia ter uma reação praticamente igual, assim. O negócio é o circo pegando fogo, é isso que a torcida quer, e tá acontecendo lá na frente. Apesar de eu discordar talvez não da motivação, até porque eu acho que a motivação do Kenseth é errada. Porque no Kansas o Kenseth que acabou forçando recebeu o toque, ele estava mais lento e trancando a porta do Joey Logano. Mas enfim, se fosse para dar o payback, que desse de uma forma que pelo menos eu considero elegante, que não foi de forma alguma que aconteceu. Mas o campeonato não estaria embolado e de certa forma agora criou acabou criando uma fera, né? Tudo isso aí, a gente vai falar, eu acho, daqui a pouco do Jeff Gordon. E talvez ele, Kyle Busch, o próprio Truex Jr. e o Carl Edwards, qualquer um deles que forem acabarem campeão, vão ter que, na entrevista, primeiro de tudo, agradecer ao Matt Kenseth. Exatamente. E vamos falar de outros pontos da corrida, né? Que a corrida não foi só esse payback. Tivemos aí um vencedor que chamou bastante atenção, Jeff Gordon, né? Antes de passar rapidamente aqui pro Léo, que tem alguns dados interessantes sobre o Gordon, vamos passar rapidamente aqui os 15 primeiros da corrida: Jeff Gordon, Jamie McMurray, Denny Hamlin conquistando um bom resultado no fim, Dale Earnhardt Jr., Kyle Busch pegando um top 5. É o melhor piloto, né? Tirando o Jeff Gordon, não o Chase aí, que o Gordon já garantiu a fase, a vaga para a próxima fase. Martin Truex Jr., Ryan Newman, Kevin Harvick, Casey Kane, Tony Stewart, AJ Allmendinger, Jimmie Johnson, Justin Allgaier, Carl Edwards e Paul Menard são os 15 primeiros colocados. Léo, eu sei que você tem alguns dados aí interessantes sobre esse vencedor, o Jeff Gordon, que vence na hora certa, né? Já não poderemos dizer, tem muita gente com o pé atrás com o novo formato do Chase, falando, ah, mas um piloto que nunca venceu pode chegar lá e ser campeão. Já não existe mais. Os 8 primeiros colocados já têm vitória nessa temporada. Bem lembrado, viu, Thiagão? Chegamos aí no momento mais importante do campeonato, né? Na fase Eliminator, onde que vão ser os quatro aí que vão pro Final Four lá em Homestead, né? E o Jeff Gordon aí aproveitou, em meio a tanta bagunça aí durante a corrida, o Jeff Gordon aproveitou e se carimbou, né? Tá carimbado aí o passaporte dele para Homestead, vai para Miami para disputar a final aí, tá dentro do Final Four já. Lembrando que tem mais duas corridas, mais dois podem garantir por vitória, né? E um vai por pontos. Então vai ser bem interessante essa fase final aí do campeonato aí, né? Até chegamos Phoenix, onde vai definir aí os quatro que irão para Homestead. Jeff Gordon, né? Jeff Gordon impecável, Jeff Gordon soube aproveitar do momento, tinha um bom carro. No começo da corrida ele chegou até a namorar ali as primeiras posições ali, liderou algumas voltas, se mostrou ali, né? Eu falei ainda que eu ainda tava antes ainda no Continental Green, né? Eu tava comentando ainda no Twitter ainda, falei, ó, já pensou o Jeff Gordon vencer hoje, que é a pista que ele tem os melhores números, né, do Jeff Gordon. Melhor pista pro Jeff Gordon é essa, né? São 9 vitórias contando a de ontem. 29 top 5, 37 top 10, né? 7 poles, 3.779 voltas lideradas e a média de chegada dele nessa pista em 46 largadas, tá? Não é em meia dúzia de largada, não, são em 46 largadas. A média dele de chegada é de 6,8. São os números incríveis aí do Jeff Gordon, com certeza um número incrível mesmo aí dele. Para falar em vitórias, né? O Jeff Gordon agora soma 93 vitórias na Sprint Cup. Tá quase chegando no Richard Petty, tá um pouco longe ainda, né? O Richard Petty vai ser um cara que nunca ninguém vai alcançar ele, mas tá aí o Jeff Gordon aí fazendo a sua parte da história, né? Ele é o terceiro em número de vitórias na Sprint Cup aí. O soma agora com esse top com essa vitória, soma agora 325 top 5, 472 top 10. Ele tem ainda na carreira dele 81 poles, né, e 24.916 voltas liderada e luta, claro, pelo seu quarto, quinto título aí, o Jeff Gordon, né? O Jeff Gordon mais que impossível aí. E só um detalhe aqui, voltando um pouquinho na história aqui, não sei se os senhores vão lembrar, né? Em 2007, eu tenho certeza que o Elião e o Pedro lembra, o Pedro principalmente, que a gente acompanhava junto. Em 2007, no Chase 2007, foi exatamente nessa pista que ele começou a perder o título para o seu companheiro, o Jimmy Johnson, né? Em Talladega, ele saiu de Talladega com a vitória, o Jeff Gordon. E nessa pista de Martinsville, ele começou a perder o título. Aquele que seria o título mais ganho dele, né? Que ele perdeu para ele mesmo, aquele título. E alguns anos depois aí, né? 18 anos depois aí, pode ser, 8 anos depois, pode ser que seja a pista que ele perdeu o título, né? Lá em 2007. Pode ser a pista que vai dar o título para ele em 2015, né? Claro que são regras diferentes, o jogo é outro, né? Tudo é um momento diferente do Jeff Gordon, é um momento diferente para tudo. A Hendrick que não tem o melhor carro, não é dominante igual era em 2007, onde que só era, venceu praticamente todas as corridas do Chase, né? O Jeff Gordon agora ele consegue a sua primeira vitória apenas no ano, né? E já em 2007 ele já tinha, naquele momento lá, ele já tinha várias vitórias. Se eu não me engano, elas tinham cinco ou seis vitórias já naquele ano. Que depois de em março ele não conseguiu vencer mais nenhuma, né? Então ele já tinha boas vitórias, bastante vitórias. Era um outro Jeff Gordon. E esse ano aí ele tá um Jeff Gordon bem diferente aí. O Jeff Gordon que praticamente ninguém acreditava, né? Muitos aí, ninguém colocaria o Jeff Gordon em Homster. E agora ele mesmo se colocou em Homster, ele já tá lá em Homster, né? Tipo, desacreditando muita gente aí, o cara já tá classificado para Homster. A gente conhece muitas histórias, a gente fala muito de histórias que dão filmes, e são duas histórias que dariam dois bons filmes, né? Primeiro, o Jeff Gordon sendo campeão nesse último ano dele, vindo nessa sofrência que ele veio durante toda a temporada e ganhando agora no finalzinho, e se for campeão. Outra história que daria um filme é o Kyle Busch, né? Pela superação, passou os 3 primeiros meses fora, volta também, se supera. A gente sabe que o americano gosta Tava dessa. demorando, né? Calma, vamos chegar lá. Mas são histórias de superação, que a gente sabe que os norte-americanos gostam disso e realmente vai ser bem interessante. Guilherme, tem algumas perguntas aqui, já vou passar para você nesse assunto do Gordon. O Alessandro Santos mandou a pergunta aqui que eu vou passar para você. Eu vou responder também, Guilherme, fica tranquila. O Gordon pilotando em tão alto nível no seu último chase, essa superação vem da possibilidade de ser campeão na sua última temporada? Caso seja campeão, seria ótimo. Então ele queria estar perguntando um pouquinho sobre essa motivação, sobre essa superação, essa possibilidade do Gordon ser campeão. Você acredita? Porque realmente eu concordo com o Léo, que era um piloto e estava meio desacreditado, mas que com essa vitória agora ganha uma força enorme para Homestead. Então, sobre o vencedor da prova, né? Durante o ano todo, né, a gente vem comentando no podcast que existe essa comoção desde o início do campeonato, e talvez essa comoção toda do circo da NASCAR, dos Estados Unidos inteiro, e de quem gosta do Jeff Gordon fora dos Estados Unidos, assim como nós aqui, acabou, acho que, fazendo uma pressão negativa, né, no Gordon. Ao longo do campeonato ele se sente pressionado, a cada circuito que vai é toda aquela festa. Jeff Gordon é o melhor, obrigado, agradecemos por tudo. Isso tem, acho que, trazido uma carga de responsabilidade que ele não está sabendo administrar. Mas, ao longo do campeonato, as coisas foram acontecendo, ele foi sendo regular naquilo que ele podia. A Hendrick não tem um carro bom ao longo do campeonato, né, que disputa vitórias a todo final de semana. Isso deixou também talvez um pouco mais complicado o trabalho dele ao longo do ano. E de repente, que nem diz o Pedro, né, cai no colo uma vitória em Martinsville, classificando ele para a final. Tudo certo. Agora é outros 500. Agora a gente vai ser a Hendrick focada em entregar. O que só me causou um pouco de estranheza, e eu gostaria até que tu também comentasse um pouco sobre isso, Thiago, que certo ponto no rádio o Gordon reclamou da própria equipe, que talvez o Dale Jr. estava sendo um pouco mais, né, agressivo demais com ele. Concordo com ele, eu acho que naquela parte da prova ele estava mais rápido, não tinha porque o Dale Jr., né, não fechar ele, e foi descarado que ele fechou. Então, mas assim, em termos de chances a título, eu acredito que sim. Acredito que nem diz o Pedro, concordo com ele, criamos um monstro, né? Agora vamos ter que suportar isso. E eu acho que a Narsks, inclusive, gostaria muito de que esse título acontecesse. Acho sim que ele tem grandes chances. Acho que ele já agora não vai ser mais fator para as duas provas. Mas ele vai. Em Homestead ele vem forte. E acho que vão entregar um carro muito, muito bom para ele. Respondendo a tua pergunta, eu até acho que ele reclamou dos dois, né? Ele fala os meus companheiros, estava o Jimmy Johnson e o Júnior juntos, e ele teve um grande trabalho, mas ali eu acho que ainda faltavam quase 200 voltas para o fim. Acho que ele estava meio de mimimi, né? Faltava muita coisa para a corrida ainda, e eu acho que, sabe, o Júnior e o o Kane, o Johnson tem que abrir desde a primeira volta para ele. Não, no finalzinho tudo bem, dá uma mão, mas durante a corrida cada um tem que fazer a sua própria corrida também, tem que tentar ir para cima, tal, batalhar por suas posições. A gente sabe que Martinsville, de repente, se você fica por fora para tomar uma ultrapassagem, você toma três, quatro de uma vez só, dependendo como está o trenzinho. Então eu acho que ele tinha que se defender um pouquinho. Hélio, eu tenho uma segunda pergunta aqui para você, do Doug Neri, que ele manda o seguinte: Gordon mais do que favorito ao título? É a pergunta dele. Acredita que outro piloto pode ajudá-lo também, até por ser o último ano dele? Assim, vou estender, né? Porque os pilotos da Hendrick, com certeza, a gente acredita que vai tentar ajudar. Mas você acredita que algum outro piloto, pelo fato de ser o último ano do Gordon e tal, possa também, de repente, ajudar aí o Gordon nessa disputa, caso não tenha um companheiro de equipe na briga? Olha, grande abraço para o grande Doug Neri, grande amigo aí das redes sociais. Enfim, eu acho assim, o Gordon com certeza ele vai ter o que de melhor tem na garagem do Hendrick, né? Mas eu vejo ele em Homestead como um piloto, uma espécie de azarão, assim, ele vai entrar sem muita responsabilidade, né? E ele pode ganhar muita moral durante o dia, né? Normalmente a gente viu no ano passado os pilotos que estavam, os contenders ao título, com carros melhores que os outros, né? Com certeza ninguém vai ser agressivo com ele. Eu acho que é meio complicado falar essa coisa que um vai ajudar o outro, né? Porque na hora H lá, a gente vai ter muita. Os quatro pilotos que tiverem no, no, na briga pelo Chase lá, com certeza vão estar bem à frente dos outros. É bem lembrado isso, que existe essa diferença, e provavelmente teremos um Gibbs, os outros três Gibbs, pelo menos um, né? Pode ter mais, né? Pelo menos um Gibbs, os outros três Gibbs vão ajudar esse piloto. Teremos um Penske, o outro Penske vai ajudar esse piloto. Teremos um Hendrick e talvez teremos um piloto aí da Stewart Haas. Então vai ser complicado, porque os pilotos que andam lá na frente provavelmente vai ter um companheiro de equipe na briga, e aí fica difícil ajudar um piloto da Hendrick e não o seu companheiro de equipe. Mas Pedro Mugatti, como você viu essa classificação do Gordon? Você acreditava? Se te falassem também, vou te repetir a pergunta que eu abri o bloco da Camp para você. Se alguém te falasse lá no início da corrida que o Gordon ia se classificar, você acreditaria? E você acredita? É uma teoria total da conspiração aqui, mas eu queria saber a sua opinião, que se vai ter alguma influência aí da NASCAR para tentar favorecer esse primeiro título do Gordon. Primeiro título não, Então, esse título do Gordon na esse despedida dele. título, né, o quinto, né? Se eu acreditaria que o Gordon seria candidato ao título em Homestead, eu não apostaria nele, mas assim, é aquele negócio, eu não duvidaria que ele poderia chegar. Eu acho que a gente tem ali, contando os oito, eu colocaria hoje certo, colocaria anteriormente certo o Harvick e Logano classificado. Os demais eu não boto muita fé no Cal Edwards, sinceramente, até pelo que ele mostrou em Martinsville, talvez ele chegue a ficar de fora pelos pontos. O Truex Jr. é uma incógnita, de fato conseguiu fazer até uma boa prova, também sendo beneficiado, assim como o Kyle Busch acabou sendo, por toda a confusão que aconteceu ali entre Keselowski, Kenseth, Logano e o próprio Kurt Busch. Então, assim, o Gordon, cara, a gente não pode duvidar do talento dele. Até estava lendo um comentário ontem no Twitter do Ricardo Figueroa falando que o Gordon pode estar entre os três melhores. Eu discordo, eu não acho que o Gordon, para mim, ele está entre os 10 melhores. Assim, eu acho que a gente tem uma série de pilotos aí na década de 70 que guiou mais que ele no contexto geral. Eu acho até que no frigir dos ovos, o próprio Tony Stewart, para mim, é um pouco mais completo que o Jeff Gordon, apesar de estar tendo um final de carreira terrível. Mas, enfim, não vem ao caso, né? É isso que a gente está questionando. Mas a gente não pode duvidar do talento do Gordon. O cara é tetracampeão, enfrentou rivais de nível altíssimo e às vezes até ganhando com certa folga de alguns. Então, assim, mas por tratar já de um piloto que estava numa fase assim, digamos, não estava nos seus melhores anos, apesar de estar conquistando algumas vitórias, de ter feito um bom campeonato no ano passado, assim, no ano passado, sem dúvida, seria um cara com reais chances, em Homestead, não fosse o que aconteceu em Phoenix e o mau resultado que ele tinha tido no Texas. Mas é como eu disse no começo, acabou sendo criado um monstro, cara, e um cara com um nível de pilotagem, de conhecimento, há tantos anos no esporte, com esse nome, com esse peso, usando um equipamento assim que a gente sabe que a Hendrick agora vai, se precisar, põe até o Chad Knaus de crew chief para dar o título para ele, entendeu? A Hendrick vai fazer de tudo e eu não acredito que a NASCAR faça alguma coisa. De forma alguma, eu falo assim que se eu desconfiar alguma vez que a NASCAR fez alguma coisa claramente para favorecer X ou Y, eu paro de acompanhar a categoria porque eu não acredito em marmelada assim, por parte da NASCAR. Eu acho que ela tenta tornar o negócio mais interessante, mas puxar a sardinha para alguém, como já alguns já falaram que fazia para o Jimmy Johnson, ela pode fazer igual ela fez, criando formatos que limitem a capacidade do piloto. No caso, por exemplo, o que aconteceu com o Jimmy Johnson, né? Depois da criação desse formato, ele não vem bem. Então, mas favorecer eu acredito que não. Mas assim, é o acordar a besta, bicho. E o Jeff Gordon, ele tem talento de sobra para chegar lá e vencer em Miami e acabar sendo campeão na despedida. E talvez nem seja necessária a vitória, né? Do jeito que tá ficando as coisas, pode ser que acaba caindo no colo dele novamente, como essa vitória em Martinsville, querendo ou não, discordando ou não, sendo fã do Gordon ou não, acabou acontecendo dessa forma. A gente tem completa certeza que o Gordon não venceria essa corrida não fosse aquele incidente com o Kenseth e o Logano. E o próprio McMurray, né, no final da prova, para mim tinha carro. Se quisesse dar um toque no Gordon e tirá-lo da disputa para vencer, poderia ter feito. Ele acho que pesou o número 24 ali no Eu acho que ele foi para-choque traseiro. consciente, né? Que seria Exato, realmente. porque já tava uma treta do inferno. Ele ia acabar a carreira do McMurray, né? Porque ele ia passar a ser o cara mais odiado da América se ele tira a vitória do Gordon no ano de aposentadoria, ainda mais a vitória que ia levar ele para a final. Então, assim, é um cara que hoje é aposta, entendeu? Quem tiver dinheiro e quiser apostar no Gordon, pode apostar, porque eu tenho certeza que ele vai ir forte pro título. Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. E é engraçado como a NASCAR tem esse poder, né? Não é bem um poder, mas como as coisas conspiram a favor da NASCAR. São várias situações que eu lembro, assim, de coisas históricas que tinham que acontecer e acabam acontecendo. Uma que eu lembro muito bem, né? A estreia do Austin Dillon, depois de tanto tempo, três volta para NASCAR, o número 3, e faz a pole de cara em Daytona, que foi manchete geral. Essas uniões de, sei lá, alinhamentos de Marte com Júpiter, que acontece com a NASCAR, que é incrível. E o Jeff Gordon, esse cara que tá tantos anos aí, tetracampeão, um ídolo realmente para todo mundo, sem vitória nenhuma, se classifica no Chase lá na rebarba entra na terceira fase aí, talvez a mais decisiva, quando se define os finalistas e vence de cara e consegue uma vaga. São histórias realmente que a NASCAR consegue tirar do fundo do baú. E o Léo, queria te perguntar, a pergunta que o Doug mandou aí sobre se teria pilotos ajudando o Gordon e o Hélio e o Pedro responderam aí muito bem. Eu queria saber sobre torcida. Você acha que vai ter uma mobilização em geral de torcedores? Tipo, tirando torcedores dos outros três que vão estar na final em Homestead, você acha que o resto todo vai se unir num Pro Gordon aí? É, creio que sim, porque Jeff Gordon é Jeff Gordon. Jeff Gordon faz parte da histórica, né? Faz parte da história, é um carro histórico o Jeff Gordon. Traz toda uma gama de torcedores com ele, sem falar que tem muito torcedor, né? Inclusive aqueles antigos que vão ser desenterrados, principalmente nos Estados Unidos, que lá o pessoal acompanha, tem uma visão da NASCAR bem melhor que a nossa lá, né? Então, assim, tenho certeza que muitos fãs estarão aliados aí ao Jeff Gordon, né? Dependendo muito bem de quem estiver lá em Homestead. Mas olhando o quadro hoje, assim, com certeza os torcedores vão estar aí junto com o Jeff Gordon, né? Tanto é que o Jeff Gordon é o último ano dele aí, traz o último ano dele, traz o último ano, né? Vem com o último ano. O Jeff Gordon é um cara que sempre, sempre, sempre, como assim como o Dale Junior, é um cara que traz torcida para a pista, traz torcida não só para a pista, mas traz audiência também para a televisão, né? Porque afinal de contas todo mundo quer ver o Jeff Gordon, ainda mais nesse último ano aí que ele está se aposentando. Foi uma grande ironia do destino não ter vencido antes, né? Várias corridas bateu na trave aí e agora ele conseguiu essa vitória aí que meio que caiu no colo dele. Eu iria completar o que o Pedro falou, né? Se o Jeff Gordon, se, perdão, se o Jamie McMurray tivesse tirado o Jeff Gordon da corrida, ele ia ser odiado, esse cara ia sumir pro resto da vida dele, o Jamie McMurray aí. Ia ser amaldiçoado se o Jamie McMurray nunca mais iria voltar na NASCAR aí. E os caras iam sumir com ele. É, mas sim, foi profissional o Jamie McMurray também. Soube reconhecer também que talvez não teria um bom carro, né? O Jeff Gordon estava muito bem no momento. O momento era o Jeff Gordon. E acabou vencendo a corrida aí. Mas sim, os outros torcedores aí que estão de fora aí, do próprio Derra Jr., do Jimmy Johnson, né? Esses caras aí vão estar torcendo sim pro Jeff Gordon. E eu tenho certeza também que uma torcida aí que meio especial vai estar torcendo muito aí também pro Jeff Gordon. Ainda mais se Joe Logano e Keselowski estiver lá em Homestead. Vai ser a torcida do Matt Kenseth que vai, com certeza, vai estar torcendo para ele aí. É, vamos aguardar essa final. Só passando rapidamente aqui o campeonato, né? Jeff Gordon, com essa vitória, foi aos 4.047 pontos. Ele tem 8 pontos a mais do que o Kyle Busch. 8 pontos a mais também do que o Martin Truex Jr., que terminou atrás do Kyle Busch, mas liderou uma volta e por isso esse empate. 10 pontos a mais do que o Kevin Harvick, que esses são os pilotos que estão razoavelmente bem na fita. E aí já vem um Kyle Edwards de 17 pontos atrás, Keselowski 34 pontos atrás, Kurt Busch 36 pontos atrás e Logano 38 pontos atrás. Hélio, tem uma pergunta aqui do Kyle Busch, eu vou direcionar para você com certeza. O grande Siqueira Campos, o Siqueira lá de Natal, né, perguntando. Não sei de onde eu tirei o Campos, é Siqueira só lá de Natal, que mandou pra gente aqui a pergunta, pedindo para analisar a corrida do Buchinho, né? Porque não sei como vocês viram aquele toque do Buchinho no meio da corrida, eu não sei se ele quis tocar. Foi com o Austin Dillon, né? Se eu não me engano. Eu não sei se Foi. ele quis tocar o Austin Dillon e perdeu o controle, ou não sei se ele perdeu o controle e por isso ele bateu no Austin Dillon, mas teve uma sorte tremenda de ter uma área interna ali, sem muro, sem nada, e de não tocar em nada, apenas rodar, voltar e consertar o carro, e com todos os problemas que foram acontecendo na frente dele, acaba dos pilotos que ainda não estão com garantidos no Chase, ele lidera junto com o McMurray empatados, então teoricamente aí numa situação tranquila, obviamente que se acontecer um acidente nas duas próximas provas, isso tudo cai por água abaixo. Mas uma análise aí dessa corrida do Buchinho, o que que você achou em Martinsville? Então, foi até um incidente que acabou dando, provocando dano no carro do Cal Edwards, né? Enfim, Cal teve esse problema no início da prova, né? Ele conseguiu se recuperar e ficou ali toda parte do meio para o final da prova ali no top 10, sempre seguro. Eu acho que ele foi muito conservador ali. Eu acho que ele poderia ter sido mais agressivo, mas acho que já pela experiência, né? Ele acabou levando o carro até o final, né? Somando os pontos. Talvez ele se tivesse posicionado de uma maneira melhor ali, quem sabe até poderia estar ali nas duas primeiras filas, até brigando com o Gordon pela vitória. Mas parece que ele não tinha um grande carro assim no final, mas acho que ficou de ótimo tamanho para ele. Lembrando que ele se classificou nos outros dois rounds no sufoco, né? E em duas situações que talvez ele não teve culpa, né? Ele teve problemas e acabou tendo problemas na pontuação e passando um puta de um sufoco para se classificar, né, Thiago? Acho que ele foi extremamente conservador e irregular. Só que eu acho que ele poderia ter sido mais agressivo para tentar até uma vitória, um resultado melhor, mas. Acho que fez uma corrida inteligente, né, Hélio? Assim, não tinha o carro, como eles falam na NASCAR, não tinha o melhor carro da noite, da tarde, e fez o que fez, conseguiu salvar pontos importantes. Às vezes não dá pra você correr sempre pela vitória, às vezes tem que correr pelo campeonato, quando você percebe. É, eu assisto meio que ouvindo o rádio do Buchinho, então eu lembro muito bem. A primeira participação dele na corrida, depois de 10, 15 voltas, ele chama o crew chief dele, né? Vou falar em português, já traduzindo pro pessoal, mas ele fala basicamente assim pro crew chief dele: olha, está péssimo em todo lugar. Ele frisou várias vezes o NNN, falou assim: olha, tá ruim na reta, tá ruim na entrada de curva, tá ruim no meio da curva, tá ruim na saída de curva. Então começou com um carro bem ruim mesmo e foi acertando. E eu acho que foi uma vitória no fim, com certeza. Ele conquistar um top 5 aí, depois de começar com um carro não muito legal, depois de rodar, se envolver no acidente ir lá para trás, vir se recuperando e conseguir um top 5, com certeza é uma vitória para ele. Não sei se você concorda comigo, Guilherme Martin. Qual é o... Como faz isso, fala esse sobrenome, seu? Eu só falo Guilherme Martin. É, se fala a pronúncia da menina, né? Todo mundo até brinca comigo que é a Gel, né? Gel, simplesmente Gel. É alemão, né? Mas então, falar só um pouquinho, até o Thiago Raposo roubou um pouquinho as minhas palavras, mas é, basicamente eu ia falar isso. Eu acho que o Bushiri correu não querendo apostar no azar de ter uma corrida ruim. Ele já sabia, né? Até no meio da transmissão, no final da prova, acho que brincaram, sorte de campeão, depois do acidente, ainda conseguiu um top 5. Eu acho que ele se assustou, não sei se tu vai concordar comigo, Thiago, mas eu acho que ele se assustou um pouco, né, depois do acidente, e talvez ele, porque a gente sabe que o Buchinho, ele é um piloto excelente em arrumar carro durante a prova, e no final da prova ele, né, conseguir posicionamentos assim de 10 posições, né, tá em 20º, acaba em um top 5, ou tá em 10º, acaba num top 2 ali. Então, eu sempre vi o Buchinho com esse olhar, assim, sabe, de finalizar a prova espetacularmente. Mas eu acho que ele se assustou um pouco depois do toque e pensou, nossa, ó, que a recuperada que ele deu ali de preservar o carro, né, o spin que ele deu ali para proteger o carro foi fantástico. E no final das contas, toda aquela bagunça que aconteceu também privilegiou um pouco o posicionamento dele. Mas acho que o Buchinho tem tudo para chegar na final. Até acho que ele vai chegar, ele vai ser o piloto. Eu já jogo aqui na minha aposta antecipada. Acho que ele vai ser o piloto que chega na final por pontuação. Que não vai ser por vitória. Acho que vai ser ter só um piloto por pontuação. E acho que esse piloto vai ser o Buchinho. Pedro, você que já falou em aposta aqui agora há pouco, se tivesse dinheiro apostado no Gordon, você aposta que o Kyle Busch vai estar em Homestead disputando o título? Como você viu essa corrida dele em Martinsville? Então, o talento que o Kyle Busch tem, né? Curiosamente, é o primeiro chase que ele passa de outubro, ainda com chances de título, né? Hoje é dia 2, né? Ontem a corrida foi dia 1º, então em Talladega ele já tinha vencido esse karma de outubro, talvez porque até fez uma prova razoável no Kansas. Enfim, o Kyle Busch é um piloto super talentoso, o ano dele vem mostrando isso. Sim, a recuperação, até como você mesmo citou, aquelas histórias que acontecem nos esportes americanos em geral, né? Na NASCAR, assim, a gente tem conhecimento de várias, e o Kyle Busch pode estar escrevendo assim uma bela história. Eu diria, eu concordo plenamente com o Guilherme, eu não vejo potencial em nenhum carro da Gibbs hoje para vencer uma corrida. Eu acho que tem times à frente da Gibbs. Só que a gente tem que levar em consideração o quê? Que o cara, para ser campeão também, além de ser competente, ter um ótimo equipamento, ser talentoso, disciplinado, ele também precisa ter um pouco de sorte. Foi o que aconteceu com o Kyle Busch ontem. Parecia não ter um bom carro, acabou a seu favor, e ele conseguiu. Praticamente se classificar, na minha opinião, porque tem uma folga razoável, inclusive até para o próprio Harvick, né? Tá ali no bolo. Mas, enfim, é complicado, porque a gente não está imune ainda a nenhum acidente e tal, mas acho que se ele se manter pianinho, quietinho ali, tentar terminar entre os 10, com certeza ele se classifica. O que a gente tem que lembrar é que o Jeff Gordon no ano passado, né, acabou ficando de fora da final, mesmo tendo um segundo lugar, dois segundos lugares, né? Então, assim, não está definido, mas eu colocarei ele sim como um forte candidato. Não seria meu principal candidato ao título, depende de quem se classificar. Mas quem sabe aí não está. Talvez seja o ano realmente do Kyle Busch, né? Que vem enganando muitos torcedores desde 2008. Então, talvez esse ano ele consiga provar realmente que aquilo ali não foi à toa e que essas vitórias nesse ano, essa superação dele após o acidente em Daytona também não foi de graça. Talento ele tem, mudou muito a personalidade dele, a gente consegue enxergar isso aí. Então, vamos aguardar para ver se se ele vai se classificar e quem sabe aí tem um final feliz essa temporada. Eu estou muito feliz pelo que vem acontecendo com o Kyle Busch, sinceramente. Eu sempre fico pegando no pé dele, até uma forma assim, já virou uma coisa meio cômica assim, né? Eu ficar tirando sarro do Kyle Busch e tal, às vezes pegando no pé do próprio Thiago Raposo, que é um dos grandes fãs dele. Aliás, ele nunca tinha fã, né? Até 2007, né? E depois que ele passou para Guilherme, em 2008, ele criou uma massa, uma nação de fãs, principalmente aqui no Brasil, né? E agora Saiu vamos lágrima do torcer olho do para Elião que. agora. Vamos ver que ele. Vamos ver se ele devolve, né? Essa massa que ele conquistou aí, deu alguma alegria para esse grande público que desde 2008 passou a ter uma referência como piloto no Kyle Busch. Porque eu até estava pensando hoje assim, fazer uma provocação bem rápida assim, se alguém conseguir me dar uma prova de que era fã do Kyle Busch enquanto ele era piloto só da Hendrick, na época que ele corria no 5, que acompanha ele e é fã dele desde essa época, conseguir provar com alguma imagem, algum material, aí sim eu vou até dar uma colher de chá, mas para mim ele vem enganando muitos fãs desde 2008, talvez esse seja o ano de realmente dar uma alegria e mostrar que não é só esse talento para vencer provas antes do Chase. E quem sabe aí pode conquistar o campeonato, sim. Eu acho que o Hélio vai concordar comigo, Hélio. Acho que ele não vem enganando muitos desde 2008. Acho que desde 2008 alguns já conseguem ver além do horizonte e talvez esse ano a massa, a grande massa, vai conseguir ver também além do horizonte o que a gente já enxergava antes, né, Hélio? Acho que o problema do Kyle Busch é, como o Pedro falou, acho que é muito psicológico, né? Às vezes ele acaba sendo seu maior inimigo, né? Eu lembro 2010, 2011, 2009, várias provas que ele tomava ponto, liderava, liderava, liderava. Aí na parte final, com algum problema de ajuste no carro, ele acabava se perdendo e se envolvendo em várias confusões, né? Muitas das tretas que ele se envolveu na carreira foi por causa desse psicológico dele. Acho que Eu tudo que ele passou, só tudo quero que ele passou. reforçar, Hélio, ou antes, Oi. assim, que eu vejo sim essa evolução no Kyle Busch, tá? Óbvio que eu brinco bastante com isso aí, falo que ele enganou os torcedores, mas deixar bem claro, sim, ele é um piloto super talentoso, mas o que mudou, principalmente nessa temporada, talvez até antes do acidente em Daytona, mas com o nascimento do bebê dele, com a Samantha, parece que ele amadureceu muito, ele. Até nas entrevistas você vê que ele é um piloto mais cabeça, ele não vem sendo tão arrogante. Para mim, o principal problema do Buchinho era a arrogância, entendeu? Ele achava que ele era o talvez mais que o Dale Earnhardt Sr. e o Richard Petty sem ter ganho absolutamente nada em termos de campeonato. Ganhou corridas, sabe ganhar corridas, isso aí a gente não tem dúvida, mas ele tinha que melhorar como ser humano. Eu acho que é isso que mudou, entendeu? Que o Kyle Busch, como piloto, a gente não tem o que duvidar. Ele sentou no carro, ele é fantástico, sim. Ele é um showman da NASCAR. Está entre os melhores da atualidade, sem sombra de dúvida. Só que ele precisava melhorar o lado humano dele. E isso o Kyle Busch conseguiu fazer. Talvez passando por todo esse problema, talvez é aquele negócio, né? A pessoa tem que sofrer um pouco para ela evoluir como ser humano. E eu vejo isso no Kyle Busch, eu vejo que ele melhorou muito como ser humano, entendeu? As declarações dele são bem pensadas hoje em dia, não tem mais aquela arrogância. Você vê até a fisionomia do Kyle Busch é outra com relação aos tempos que ele era um cara um pouco mais imaturo. Talvez coisa que falta em alguns pilotos que estão aí e tem tudo para crescer no esporte e só precisam disso. E é isso, para mim, eu acho que se a gente for buscar no histórico aí da NASCAR, a gente talvez não teve um piloto assim que acabou sendo campeão com a dose de arrogância tão alta assim, entendeu? Achando que estava acima dos demais. E acho que o Kyle Busch melhorou muito. E talvez o acidente em Daytona e o nascimento do bebê deles acabou proporcionando isso, um crescimento como homem, né, como ser humano para o Kyle Busch. E isso, óbvio, reflete na pista e ele está colhendo os frutos. Esses bons resultados aí, a própria sorte vem disso. Talvez fosse nos anos anteriores, tinha sobrado para o Kyle Busch e não para o Kurt Busch, entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração também. E aquele piloto daquele Dodge número 2 lá? Então, só Então, terminando. mas esse, até eu ia falar, mas eu não quis falar para não dar motivo, entendeu? Até porque eu não queria provocar o Guilherme, mas. O Keselowski, depois do, com o título, ele se tornou mais ou menos o que o Kyle Busch era. E ao contrário do Kyle Busch, o Keselowski ele era enjoado na pista, mas ele, as declarações dele não eram tão contundentes e ele não menosprezava talvez os adversários como o Kyle Busch fazia, entendeu? Então, mas o Keselowski ele nessa temporada menos, eu vi que menos, mas ele nas últimas duas temporadas, 2013 e 2014, ele pagou bastante por isso aí, por ter desenvolvido essa arrogância e tal, mas ele teoricamente tem o título lá, né? O Kyle Busch não tinha e não tem ainda a Sprint Cup na estante. E o Keselowski se tornou um cara assim depois que ele conseguiu colocar uma Sprint Cup na estante da casa dele. Vamos dar o direito de resposta ao Guilherme, mas antes, assim, eu não gosto muito do termo psicológico. Eu acho que a gente está muito longe, assim. Às vezes o cara faz anos de terapia para descobrir um problema e a gente de longe, assim, sem conviver, julgar. É óbvio que aconteceu alguma coisa com o Buchinho no Chase. Acho que 2008 foi o grande, ficou claro isso. Não dá para afirmar realmente se era psicológico, se assim, foi uma união de fatores e tudo, de azar e tudo mais. Mas com certeza acontecia. E vamos ver, né? Conseguiu sobreviver, enfim, ele chega, nunca foi tão longe aí numa briga por título. Vamos ver o que que vai dar, o que que vai acontecer. Mas Guilherme, mexeram com você. Então, mas eu concordo, só queria dar meu ponto de vista para essa situação, porque esse ano particular, mas eu, acima de tudo eu concordo, eu acho que o Brad Keselowski, antes desse ano, deixa bem claro, antes desse ano de 2015, realmente subiu na cabeça dele o título, porque foi uma coisa inesperada, eu acho que ninguém esperava aquele título em 2012 da Dodge, por mais que a gente sabe que o carro da Penske era um carro confiável, podemos dizer assim, em 2012, não era um carro veloz. Posso estar soltando um balão, mas não era o carro veloz. Acho que o carro da Hendrick naquele ano, principalmente do Jimmy Johnson, era forte, mas o Jimmy Johnson cometeu erros naquele chase. Erros que geralmente ele não comete. O que a gente vem vendo, vê que o Jimmy Johnson não é o ser supremo, porque ao longo desses últimos 2 anos ele vem cometendo erros que antes ele não cometia, né? A dupla infalível cometeu erro. Mas em 2012 o Dodge não era o melhor carro, aconteceu aquele título, né? O Keselowski já era um piloto polêmico, virou mais polêmico ainda. Mas esse ano a gente teve uma situação diferente. Essa é a resposta que eu queria dar. Porque essa situação da gravidez, no, e do ser humano como pai, de melhor homem, isso aconteceu também pro Keselowski esse ano, e até pior do que aconteceu pro Buchinho. Porque a gente sabe que o Keselowski passou por uma situação que recentemente ele postou na internet com a filha dele, que foi dramática. Então e isso tirou também, eu acho que um pouco do foco dele na pista, né? Então, assim, acho que tivemos evoluções de dois seres humanos nesse ano. Tanto do Buchinho, que eu concordo plenamente com o Pedro. Acho que ele virou outro Kyle Busch. A gente está vendo outro Kyle Busch depois do acidente em Daytona. A gente vê agora sim, a gente vê um piloto, a gente vê um ser humano, a gente vê um cara humilde, a gente vê um cara que quer vencer, não por vencer, não por status, não por mídia. Quer vencer porque ele quer fazer história. Porque ele é um piloto, ele é um ser humano, ele é um homem, né? Que tem família, que tem o um circo NASCAR, porque a NASCAR também gosta da família, né? No contexto geral. E o Brad Keselowski também, entendeu? Também esse ano, né, teve o privilégio de se tornar pai, teve um problema de saúde com a filha dele que foi grave. Né? Mas conseguiram superar, graças a Deus. E tudo isso também transformou ele. Tanto que ele se propôs, ele que levantou a bandeira branca pro Kyle Busch, né, Thiago Raposo? Isso não tem como negar. Foi ele que levantou a bandeira branca pro Kyle Busch, né, de toda a rivalidade dos dois. Até acho que ele foi tranquilo nessa situação com o Matt Kenseth, né? Eu vi que ele postou no final da corrida que a única coisa que ele não gostou da situação foi que a mídia jogou para cima dele a culpa do acidente, mas não foi culpa dele, né? Foi acidente de corrida. Talvez, claro, eu no meu ponto de vista, né, eu vou sempre pro lado dele, né, por ser torcedor dele. Acho que o Matt Kenseth naquele momento talvez tenha sido um pouco agressivo por fora, sabendo que ele iria perder a posição, não precisava ter sido tão agressivo. Mas igual, vamos lá. Essa era a minha resposta tranquila. É, eu quero ouvir um pouquinho o Léo também falar do buchinho, que ele não falou, mas antes eu concordo contigo, o Brad ir lá e fazer aquele post no blog dele sobre o Kyle Busch, eu acho que amenizou muito aí a rivalidade entre eles e tudo. E às vezes a gente acha também, a gente cria na nossa cabeça, a gente quer criar na nossa cabeça uma rivalidade que é uma rivalidade maior do que Kyle Busch e Kevin Harvick, que esses dias os dois estavam voando no mesmo avião, abraçados, dando risadinha. A gente vê isso na política também, né? Às vezes a gente acha que os políticos são isso, são aquilo, e de repente estão... 3 meses depois, estão os caras lá ó, jantando e fazendo acordo e tudo mais. De repente, eu achei muita coisa de cabeça de fã também, e às vezes, na real, as coisas não são tão, tão feias quanto parece. Mas, Léo, Guina e Kyle Busch? Kyle Busch, com certeza, é um grande piloto. Ele vem, curiosamente, desde 2009, a cada um ano sim, ano não, vem somando 4 vitórias. 2009, 4 vitórias, 2010, 3. 2011, 4 vitórias, 2012, 1. 2013, 4 vitórias, 2014, 1. E 2015, 4 vitórias. Isso, né, sem falar de 2008, que ele obteve 8 vitórias. Isso daí é a soma, é o resultado, claro, de como o Kyle Busch trabalha muito bem, né, como o Kyle Busch anda muito bem. Talvez o Kyle Busch não venha se preparando para o Chase, não esteja muito preparado. Ele esquece um pouco de como é importante você estar bem no Chase e por vários outros fatores também acabou deixando ele pelo meio do caminho durante o Chase aí. Esse ano parece que ele está. O ano passado que ele entendeu como funciona esse novo sistema aí. E esse ano ele está um pouco diferente do ano passado, né? Assim como o Pedrão colocou. O Kyle Busch parece que abaixou um pouco a humildade dele, né? Assim como ele fez com o seu comandado lá, o cara que ele comanda lá, né? O Eric Jones na Truck Series, né? Na Truck Series é evidente como o Kyle Busch enfiou na cabeça do Eric Jones que ele precisa frear para ele tentar lutar pelo título, senão talvez o Eric Jones nem líder do campeonato seria, né? O Eric Jones é muito eufórico. Creio que isso aí é um trabalho do Kyle Busch em cima do Eric Jones já, né? E ver o reflexo do Kyle Busch vencendo agora esse resultado dele na Sprint Cup. Né? Infelizmente, ele não conseguiu nenhuma vitória ainda no Chase esse ano. Foram aquelas 4 vitórias, enfim, não conseguiu mais nenhuma vitória. Mas ele vem conseguindo aí fazer as suas corridas de manutenção aí. Né? Quase chegou a ficar de fora em Talladega. Talvez uma combinação ali diferente ali... Teria colocado o Denny Hamlin no Chase, né, na fase Eliminator, e teria tirado o Kyle Busch da próxima fase, que é essa fase que começou agora em março. Mas o Kyle Busch se mostra um cara mais preparado, mais focado, né? Eu que sempre brinquei, sempre falei e vou falar, o Kyle Busch talvez deveria ser aquele cara que tinha que ter 800 títulos na X-Fine Series, umas 500 mil vitórias na X-Fine Series, né? E talvez não ter ficado na Sprint Cup, né? Porque o Kyle Busch é um cara muito bom, um cara muito talentoso aí. Olha com desconfiança essa sua afirmação aí, mas tudo bem. Ah, mudando um pouquinho aqui de assunto, a gente tem uma pergunta aqui do Siqueira. Seria o Frank Kimmel da X-Fin, né? Ganhar 220 títulos. Ah, o Kimi, pra quem não sabe, aí é o homem da arca, né, que o Pedro tá falando. Mas uma pergunta do Siqueira aqui, direcionada ao Pedro, mas a gente vai abrir depois que o Pedro falar pra todo mundo aí, dar uns pitacos também. Em alguns momentos próximos do final, o 78, né, o Martin Truex Jr. perdeu o rendimento, nas últimas relargadas ele relargou por fora, mas no final se deu bem. Pergunta, a equipe dele é fraquinha? Ele tem apoio de alguma equipe grande? E como você vê aí o 78 nessa briga pelo título? Então, quem perguntou, Raposo? Siqueira. O Siqueira, então, Siqueira, respondendo diretamente para você. A equipe dele, o ano, vem demonstrando para a gente que não é fraquinha. Inclusive, ele está bem, bem posicionado. Talvez assim como o próprio Gordon, o Kyle Busch, ele e até o Edwards mesmo, contando com o fator sorte devido aos incidentes com o Kenseth e a equipe Penske, mas ele tem vitória esse ano, ele dominou, de certa forma, a primeira parte do campeonato junto com o Kevin Harvick, se classificou com méritos para o Chase, né, com a vitória em Pocono. Então, assim, o carro é muito bom, a Furniture Row, como equipe independente, vem colhendo os frutos de um trabalho que foi plantado com a passagem do Kurt Busch em 2013, né, pelo time. Eles têm apoio técnico da Richard Childress apenas, mas não são uma equipe de montadora, né? Agora vão passar a ser no próximo ano com a Toyota, fornecendo equipamento e apoio técnico, mas eles não têm nenhum apoio da Chevrolet. Mas eles compram basicamente as peças e os motores da Richard Childress e recebem um apoio técnico da equipe do Childress. E assim, eu acredito que o Truex deva ficar de fora. Eu colocaria ele como um piloto que não deve ir para Miami. Mas naquele mesmo argumento que eu usei com o Jeff Gordon, né? Um cara que talvez a gente não pode descartar, porque ele vem sendo sólido. No início da prova em Martinsville, ele chegou a liderar, né? Largou bem e chegou a liderar no início da prova. Mas aí ele teve alguns problemas. Eu não lembro exatamente o que, mas foi uma parada nos pits que acabou jogando ele lá para trás. Ele teve um problema na troca do pneu dianteiro esquerdo. E aí ele acabou perdendo terreno, mas ele vinha até bem na prova. Então, assim, o equipamento é bom, sim. A gente pode considerar talvez o terceiro equipamento Chevrolet hoje na categoria. Inclusive, assim, recebendo equipamento da Richard Childress, ele conseguiu levar um carro tão longe quanto a própria equipe do Childress, né? Que no caso seria o Ryan Newman, que não conseguiu repetir os feitos do ano passado. Mas é um candidato. Eu não descartaria, sim, a possibilidade dele ir para Miami, até porque ele contou com a sorte. E se ele continuar sendo regular como ele vem sendo em toda a temporada, ele tem chance sim até de brigar pelo título, quem sabe. Hélio, como você vê essa corrida do Trunks? Ele que está empatado com o Buchinho aí, tirando o Gordon, né? Os dois melhores colocados para essa próxima fase do Chase. Martin Trunks, eu acho que se ele não tiver nenhum problema e conseguir dois top 5, ele está dentro. Ele tem totais condições de conseguir isso. Ele até brinca que nosso amigo Mugardi sumiu aqui do podcast por razões laborais no início do ano. Se o Mugardi não tivesse acesso à internet em janeiro, quando ele sumiu, e aparecesse em maio e visse o desempenho do Truex Jr., ele ficaria assustado, né? É um outro piloto. A equipe melhorou, não foi bem ano passado, mas ele com o novo chip, na Colin Kern, houve um casamento legal ali. E é o, digamos, pode ser um grande azarão no final do ano. Eu acho que tem grande chance de classificar, Thiago. Eu também acredito, eu acho assim, a NASCAR não dá pra gente fazer muitas previsões muito seguras, é muita loteria, né? Quem preveria ou previa, não sei muito bem como faz a conjugação nesse caso, que o Jimmy Johnson, por exemplo, estaria fora na primeira fase. Às vezes a gente fala, fala, fala e vem a corrida e desmente tudo que a gente falou, porque ali a NASCAR é o lugar onde o impossível acontecer e o imponderável realmente acontece. Ah, outro piloto que eu queria falar aqui é o Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick, numa saída de pit ali, acabou tocando com o Kurt Busch, teve que fazer um pit stop a mais, o Léo. E de repente esse pit stop salvou ele, porque ele estaria ali mais ou menos na posição do Buchão, quando o Keselowski toca com o Matt Kenseth e sobra pro Buchão. Se o Harvick tivesse ali naquele pelotão, se ele não tivesse feito aquele pit stop extra, talvez teria sobrado para ele. De repente foi um mal que veio para bem para ele. E no final até que não conquistou um resultado tão ruim não, o Harvick tá firme na briga. Hein, Léo? Oh, Morreu. morri não. Eu tava cuidando da Pietra. Pietra acordou aqui, tá bagunçando a casa. Então, pra falar do Truex Jr., eu sempre acreditei no trabalho dele, né? Principalmente nesse ano, que desde quando ele provou que ele deu a volta por cima no começo do ano, né? Então ele vem se evoluindo aí, vem melhorando cada corrida que passa, né? Ele teve sim um bom começo de ano. Tanto é que as primeiras corridas, acho que as 15 primeiras corridas dele, quase metade do campeonato regular, foram todas as corridas dentro do top 10, né? Uma boa parte da corrida do começo da temporada regular, ele era um dos únicos, ele, Logan e o Harvick, eram os únicos aí que tinha basicamente todas as corridas dentro do top 10, né? E ele vem seguindo aí o trabalho dele aí. É, teve um começo do um meio do ano aí, a segunda metade do campeonato regular meio conturbado aí, cheio de altos e baixos, né? Conseguiu vitória em pouco, que todo mundo ficou muito feliz. Eu praticamente fiquei muito feliz com a vitória dele, né? Todo mundo ficou muito eufórico com aquela vitória. E entrou no Chase meio com o pé esquerdo, né? Não foi muito bem na primeira corrida em Chicago, né? Fez uma corrida de manutenção em London, em New Hampshire, né? E veio trabalhando aí de forma graduativamente aí, vamos falar assim, né? É, veio se classificando meio que na bacia das almas. É, Talladega não foi tão bem, mas ele conseguiu, depois de todos os problemas lá, ele conseguiu ainda se salvar ainda, né? E conseguiu se classificar para essa próxima fase aí. Se o Matt Truex Jr. chegar em Roma, se ele for campeão, vai corar um bom trabalho dele, apesar de não ser esse o momento, né? Não ser o momento dele, mas com certeza vai corar um trabalho dele, né? Um trabalho do começo do ano, que ele fez um excelente trabalho, que não podemos deixar para trás aí, esquecer esse começo do ano dele, que foi excelente aí. É, como é uma equipe talvez com apenas um carro, né? A equipe vai que meio perdendo as suas referências. No começo do ano ali é tudo mais um pouco mais fácil, né? Todo mundo está ainda se entendendo ainda, e ele apenas com o carro, talvez eles vão perdendo um pouco a referência porque os outros times vão se fortalecendo. É, por exemplo, a Gibbs ou a Hendrick ou a Stewart Haas, né? São equipes que vão conseguindo coletar mais informações durante as corridas, e a Funtur-Hall acaba ficando um pouco para trás aí nessa quesito aí. Né? É onde que ele talvez não conseguiu fazer uma boa metade do a segunda metade do campeonato, né? Mas eu vejo que o Matt Truex Jr. ele evoluiu, né? Ele cresceu muito, né? Porque carregar um time inteiro com apenas um carro aí não é muito fácil, né? Como o Kurt Busch fez um bom trabalho aí também quando teve esse carro 78, não é muito fácil, e esse ano, pelo menos esse ano, está fazendo um grande trabalho, né? Só que é assim, é mais ou menos aquele tipo de piloto que você, daqui talvez uns 10 anos, não vai lembrar dele, desde que, claro, ele não seja campeão ou tenha alguma marca histórica, tipo uma Daytona 500 no bolso, né? Ou uma Daytona de 4 de julho, alguma corrida que vai marcar realmente ele aí, ou ele vença 3, 4, 5 vitórias numa pista só. Né? Tipo, quando chegar naquela pista, vamos lembrar, esse é o Mark Truex Jr. que venceu aí a corrida aí. Senhores. É, vamos analisar, vamos ver que também concordo contigo e a gente vai fazer uma análise daqui a pouco, piloto a piloto, pra gente vai ver o que todo mundo vai pensar, mas eu acho que realmente o Truex Jr. aí deu uma redimida esse ano, todo aquele problema dele lá na maior com o outro, e seria bom vê-lo lá também, apesar de ter outros nomes, seria interessante. E sobre o Harvick, o Harvick eu vou pedir para você falar da análise, a gente está já estendendo esse bloco, e a gente vai fazer, né? O Léo até deu uma ideia aqui, o pessoal do Fox, do pessoal da Transmissão Internacional, tem um quadro lá que dá 1 minuto para todo mundo falar e argumentar, eu vou querer 1 minuto também de todo mundo. A pergunta vai ser o seguinte, né, a gente vai passar pelos 8 pilotos do Chase, o Gordon com certeza já está classificado, mas a minha pergunta vai ser o seguinte: vai para a final em Homestead ou não vai? Por quê ou por que não? É argumento de vocês. Vamos começar por baixo da tabela, eu vou começar, vou puxar a fila e aí eu passo para vocês nominalmente. Joey Logano, eu acho que vai, porque o Joey Logano está num ótimo ritmo. Eu acho que, mesmo estando 38 pontos atrás na classificação, o Logano está com um bom carro, está num bom momento, vai vir mordido e tem chances reais aí de vencer uma das duas próximas corridas e se classificar pela vitória. Está defasado nos pontos, mas tem total condições de ir lá e buscar uma vitória e se classificar e se garantir. E vai ser muito interessante ver o Logano, essa meio que seria meio que uma volta por cima também, já que a gente está falando de superações e tudo, depois de se ver lá no vários pontos atrás, vir se classificar e brigar por esse título. Então eu acho que o Logano vai sim, e é com certeza um dos candidatos ao título. Hélio, Logano vai, não vai, por quê? Porque sim, porque não? Tem todas as condições, só que o grande problema, como a gente viu no ano passado, o próprio Keselowski, né, você contar com a vitória após um revés, o Keselowski teve um problema em Martinsville também no ano passado, foi para o Dudonada no Texas e não deu, em Phoenix, ele andou muito, mas também não deu. Você contar com vitória é muito complicado. É uma situação delicada que os dois pilotos da Penske passam. Eu acredito que vai ter que estar tudo afinadinho, porque como você falou, né, Thiago? A NASCAR é um esporte que a qualquer momento tudo pode mudar. Se não tivesse ocorrido aquele incidente com o Kurt Busch, o Keselowski e o Matt Kenseth, né? Hoje a gente acho que nem estaria gravando esse podcast hoje cedo, né? Porque toda aquela confusão foi o que deu ânimo para os cinco se reunirem aqui, né? Quatro, né? Cinco. Mas enfim, eu acho que contar com vitória é muito complicado, mas condição Acabou o para seu isso ele minuto, tem. acabou o seu minuto, Elião. Vou passar agora pro Guilherme. Guilherme, Logano, vai ou não vai? Por quê? Porque sim, por que não? Então, acho que o Logano ele anda bem no Texas. Acho atualmente que o carro 22 é o mais forte do grid, né? Acho que ele ganha no Texas e passa. Acho tranquilo, sem muito sofrimento. Desde que a NASCAR puna o Kenseth. Se a NASCAR não punir o Kenseth, eu acho que isso pode contar um pouco no psicológico. Acho que o ânimo vai ter um precedente que a gente já comentou antes no início do bloco para acontecer mais catástrofes. Mas se a NASCAR tomar uma decisão, que eu acho que ela vai tomar, acho que vai amenizar a situação e o Logano corre mais tranquilo. Antes de passar pro Pedro, só falar que vocês vão ter que ser coerentes aqui. Vocês vão ter que escolher só três que vão. Então, quem tá escolhendo o Logano vai ter que escolher só mais dois aí da lista pra gente fechar os quatro que vão estar na final, já que o Gordon já tá classificado. Começando o seu tempo, Pedro. Opa, fui pego desprevenido aqui, mas bom, Logano vai se classificar pelas circunstâncias que a gente vem vendo aí no Chase, né? Como eu tinha dito, venceu quatro das últimas sete e tem um equipamento forte para o Texas e a Penske vai com tudo e ele também vai estar com sangue no olho para se classificar o mais rápido possível. Léo? Ou então, a Pia tá fazendo uma bagunça aqui. Joe Logano vai sim, ele tá classificado pro Chase, com certeza ele vai, né? Acredito e aposto nele. Para falar em resultado aqui, o Joe Logano tem uma vitória lá no ano passado, venceu a primeira corrida do ano, né, do Texas. Então, com certeza ele avança sim para a próxima fase, e claro, avança com os pés nas costas, vamos colocar assim. Beleza, fechamos aí. Unânime, todo mundo acredita que o Logano passa. O próximo piloto da lista é o Kurt Busch. Eu vou começar o Kurt Busch então com o Guilherme. Então, o Kurt Busch ele tinha grandes chances de se posicionar bem, né, agora nessa última etapa em Martinsville. Sem nenhuma culpa foi coletado, né, no acidente e dificultou um pouco os próximos passos, até porque a gente sabe que se o Kevin Harvick depender de uma vitória, ele vai apostar todas as fichas dele, né, em Phoenix. Acho difícil ele passar. Acho que Não ele pode vai. ficar em cima do muro, tem que falar sim ou não. Então ele não passa. Acho que não passa. Ele não. Ele até vai fazer boas provas, mas não vai passar. Hélio, Kurt Busch, passa ou não passa? Parece Silvio Santos, é né? Passa ou Já não era. passa? Já Oiê! era. Mas argumente em cima, você tem um minuto. Já era. Já era. Acho que não tem. Muito difícil. Ele não. Acho que ele não vai ter equipamento para vencer no Texas e nem em Phoenix. Perfeito, Pedro. Não passa. Não por falta de talento, nem por falta de equipamento. Eu acho que pelas circunstâncias mesmo. Eu acho que tem gente mais forte que ele, que está melhor posicionado e ele não vai conseguir vencer, eu acredito. Então, não tem chances para mim. Léo? Kurt Busch tem vitória no Texas e tem vitória também em Phoenix. Não, mas são vitórias em momentos diferentes, momentos contrários ao que está passando hoje. Kurt Busch não atualmente não tem um bom carro. O momento dele foi quando assim que o Kyle Busch voltou, ele junto com o irmão dele tiveram uns bons momentos, né? Mas o Kurt Busch aí vem só apenas sobrevivendo até o momento aí. Para mim, ele não avança para o Final Four. Perfeito, eu também acho que não. Eu acho que o Kurt Busch já nem estava na minha lista antes da corrida de Martinsville para começar, na minha lista lá que eu fiz antes do início dessa terceira fase. Eu já não acreditava que o Kurt Busch passava. Eu também acho que é um piloto de talento e tal, mas aí na disputa direta aí com os outros pilotos que estavam na briga, eu já também já não acreditava muito no Kurt Busch. Com essa situação complicada dele depois do acidente, eu acho que vai ficar mais difícil ainda. Vou começar agora com o Pedro para falar sobre Brad Keselowski, que passa ou não passa e por que sim, por que não. Eu acredito que o Keselowski não avança. Talvez a mesma situação do Kurt Busch. Talvez o equipamento do Keselowski esteja um pouco abaixo do Joey Logano. Eu acredito que o Joey Logano está com mais ímpeto do que o Keselowski e as condições de pontos não vai permitir que ele avance assim como o Kurt Busch. Não creio que o Keselowski passe. Eu acho que ele é o carro da Penske que vai ficar de fora. Ah, Não passa. eu vou dar minha opinião também, então já. Eu também acho que não. Eu acho até que tem. O equipamento Penske que é um equipamento bom também, há de se desenvolver e tal. Ah, mas pela defasagem de pontos e pela condição aí dos oponentes que ele tem pela frente, eu também acho que não. Não acredito muito no Keselowski, não. Posso ter errado, como eu falei agora há pouco, né? É difícil a gente fazer a previsão da NASCAR. Vem uma corrida e joga tudo que a gente falou por água abaixo. Mas eu acho também, eu não coloco o Keselowski na minha lista. Léo, e você? Coloca o Keselowski na sua lista? Não coloco o Keselowski na minha lista porque eu vejo que o Brad está meio muito nebuloso esse ano aí. Praticamente ele voltou a respirar agora em Martinsville e já teve problema, né? Não faz um bom ano, faz um ano às sombras do Joey Logano, com certeza. Então para mim não classifica aí, ainda mais agora com essa situação adversa aí que ele precisa vencer, né? Praticamente, claro que fazia duas corridas boas aí, eu posso levar aí como um quarto piloto aí para chegar no Final Four, mas com essa situação um pouco adversa, talvez ele não consiga vencer, ele não avança aí para a próxima fase no Final Four. Hélio chegou a sua vez, aí obviamente o Guilherme vai ficar por último falando que é Zelowski. E você, Hélio, o que que você acha? Eu acredito que ele não passe, embora eu acho que ele é um dos poucos pilotos do grid que ele consegue tirar um coelho da cartola, né, usando esse chavão, né? Mas ele. Esse negócio de você entrar precisando vencer, obrigação de vencer é muito complicado. Enfim, chegou a vez do Guilherme. Guilherme, vai fazer jus à torcida? Keselowski, passa ou não passa? Não, eu acho que brincadeiras à parte e ufanismo também, não passa. Eu acho que a situação é muito complicada, concordo com o Hélio. Olha, A de gente já... repente sobra uma corrida de combustível ali e tal. Mas eu acho que essa fase do combustível já meio que acabou pro Keselowski, que a gente viu que oportunidades anteriores não essa sincronia com o Paul Wolff esse ano tá um pouco abalada, né? Eu não sei se ele tá sofrendo na sombra do Logano, tá esplendoroso esse ano. Eu acho que é um ano diferenciado onde ele tá tendo um companheiro de equipe que tá andando melhor que ele. Eu acho que isso assustou um pouco. Também teve outras situações extra pista também que atrapalharam um pouco ele. Eu não, acho que esse ano não vai rolar de novo. Chegou a vez da gente falar de Carl Edwards. Eu vou começar a falar do Carl Edwards, então. Eu acho que o Carl Edwards não passa. Eu continuo vendo o Carl Edwards desaparecido depois daquele vice-campeonato dele. Melhorou um pouquinho, às vezes aparece, conquistou uma vitória durante a temporada, mas para mim ainda é um piloto fantasma na pista. Não consigo ver o Carl Edwards. Ele realmente desaparece, não é protagonista, não entra nas brigas e tudo. Então eu acho que Carl Edwards não passa. Não sei se é a mesma opinião de Hélio Lima. Assina embaixo que você falou, Thiago. Eu acredito que o Carl Edwards, assim como no ano passado, ele chegou nessa fase meio na regularidade, meio por acaso. Pedro Mugarty e o Carl Edwards. Eu havia dito, né, no começo que o Carl Edwards é o piloto que está assim, mais por fora do negócio, né? Ele não vem andando bem já, mas tem dado sorte, fez uma fase passada até relativamente boa, mas ele estava desaparecido em Martinsville. E assim, não vejo os equipamentos Gibbs com chance assim real, entendeu? Se fosse um negócio mano a mano, eu acho que nem o Kyle Busch passaria, mas Então o Cal Edwards está bem apático realmente e não vejo com condições de vencer. Então eu descartaria o Cal Edwards do Eliminator do Final Round lá em Homestead. Leonardo Guina. Cal Edwards, diferentemente do Brian Keselowski, né, ele tem vitórias no Phoenix e tem vitória em Homestead, né? Não tem vitórias no Texas. O Cal Edwards nos últimos, pelo menos nos últimos anos aí, não tem nenhuma vitória. Mas o momento não é favorável a ele, o momento não é esse, né? Eu não vejo o Cal Edwards com essa força total, igual outros pilotos do X aí tem, né? Mas assim, a Gibbs ainda tá meio apática pelo menos depois de Talladega aí, do Kansas aí, tá meio apática ainda a Gibbs. E eu vejo que se um carro da Gibbs for avançar aí para o Final Four, não será o Cal Edwards. Guilherme? Não, acho que não rola, acho. O Cal Edwards, ele foi regular nos primeiros rounds, mas agora ele realmente não, ele mostra que não é o carro forte da Gibbs para tentar alguma coisa, né? Tanto o Matt Kenseth como o Denny Hamlin tiveram adversidades, e aí eu acho que essa vaga nesse round agora caiu meio que no colo dele. Mas não se classifica. Continuando com você, Guilherme, Kevin Harvick. Passa. Eu acho que ele vence em Phoenix, né? É meio que dono da pista. Não sei se com o carro cheatado ou não, né? Porque em Dover ele já gastou, acho que o cheat dele, mas mesmo assim ele ganha. Tem equipamento, ele é o carro mais forte da equipe. Vai ser difícil tirar a gente não contar com o Harvick na final. Eu também coloco o Harvick na minha lista. Começou o ano muito bem, né? Terminou o ano passado muito bem com o título. Começou o ano também emendando bons resultados, ou vitórias, ou ali sempre no top 5. No meio da temporada deu aí baixou um pouco, mas já estava classificado também. Às vezes é até normal perder um pouquinho. Já teve a cota de azar dele gasta aí nesse chase e já se recuperou. E eu também acho que o Harvick passa. Não sei se é a mesma opinião do Pedro Mugarty. Não, Harvick tá dentro. Não tenho dúvidas que vai fazer provas agressivas e contando com o histórico de Phoenix, não dá para descartar ele, não. Ele vai com certeza defender o título lá, até porque também a Stewart Haas tem dado um equipamento à altura do Harvick para que ele possa defender o título. Leonardo Guina. O Kevin Harvick que avança, né? Tanto é que hoje, se o Final Four começasse hoje, ele está dentro, ele está a 7 pontos à frente do Cal Edwards, que é a zona de corte, né? Então o Kevin Harvick que com certeza avança sim. Só para relembrar o histórico do Kevin Harvick aí, né? Pelo menos nas últimas corridas aí, o Kevin Harvick não tem vitórias no Texas, né? Até desde 2000 e, se eu não me engano, acho que ele nunca nem venceu no Texas. O Kevin Harvick. Mas diferentemente de Phoenix ele venceu a primeira corrida do ano, venceu as duas corridas do ano passado e venceu a corrida do Chase de 2013, né? E venceu também em 2012 uma corrida. Então não tem nem o que falar do desempenho do Kevin Harvick em Phoenix. Para falar de Homestead, né? O ano passado ele venceu a corrida em Homestead e foi o campeão, né? Então ele consegue lá ter a vitória e o título. Exatamente um minuto, hein? Hélio Lima, Kevin Harvick. Então, o caminho para o bicampeonato do Harvick está bastante complicado. Ele se classificou nas duas fases com alguns problemas, né? Mas ele conseguiu avançar, né? Eu acredito que ele é o nome certo na final e provavelmente deve ser o campeão ao final da temporada, na última prova em Homestead. Bem, como todo mundo escolheu o Logan e o Harvick, como falta Kyle Busch e Martin Truex, eu vou mudar a nossa brincadeira agora. Então todo mundo vai ter 1 minuto e meio, vai aumentar 30 segundos, mas vai ter que escolher. Vai Kyle Busch ou vai Martin Truex? Por que um ou por que outro? Vai ter que argumentar, já que cada um tem direito a escolher só mais um para fechar aí os três que vai junto com o Gordon. E eu vou começar com o Pedro. Vai Kyle Busch, vai ou vai Martin Truex? Vai Kyle Busch. Vai pelo histórico, talvez, pelo talento, pelo equipamento da Gibbs. Eu acho que no mano a mano ele leva vantagem sobre o Truex Jr. E enfim, pela temporada também que o Kyle Busch vem fazendo. Eu não vejo a Furniture Row com um carro mais forte do que a Gibbs e que a própria Penske do Joey Logano, já que o Jeff Gordon já está garantido. Então acho que o Kyle Busch deve ficar com essa vaga. Se andar na linha tudo certinho, com certeza ele se classifica. Guilherme? É, conforme eu já tinha falado antes, né, eu acho que o Kyle Busch passa, né, acho que o Martin Truex Jr. já gastou todo o que podia gastar até agora, né, nessa maratona, né, que é a NASCAR, e conforme eu já tinha, né, adiantado meu palpite, eu acho que o Kyle Busch é o piloto a passar por pontuação nessa fase, né? Acho que vai ser uma disputa bem acirrada entre os dois, mas acho que no final em Phoenix, eu acho que a Gibbs, né, vai dedicar um pouco mais do que talvez a Childress possa dedicar, né, pro carro do 78, que eu acho que não vai fazer devido ao 78 já ter anunciado que vai para a Toyota e assim por diante, né? Todo um fator que corre por trás dos bastidores, que a gente sabe que pode ocorrer essa ajuda, né, das equipes, né? Mas eu acho que passa Kyle Busch, com certeza. Eu também acho que vai Kyle Busch, um pouquinho de torcida aí, um pouquinho por saber, né, que apesar de tudo que o Trucks conseguiu na temporada, a gente sabe que a equipe ainda é um pouquinho, tá um degrau um pouco abaixo, talvez na hora decisiva isso possa pesar, então eu também confio em Kyle Busch. Leonardo Guina, e você? Como já falei, o Martin Truex Jr. pode até talvez ir, mas vai ser mais por questão de sorte dele aí do que mérito mesmo, né? O Kyle Busch com certeza vai para a Homestead, né? Ele está classificado aí, eu coloco ele como classificado para a Homestead, mas também o Kyle Busch também é uma caixinha de surpresa, né? Principalmente no Chase. Mas sim, eu aposto aí todas as minhas fichas aí entre os 78 e 18, eu aposto no carro do Kyle Busch, né? O Kyle Busch aí que também não tem vitórias, tem uma vitória em 2013 no Texas, né? Mas o Kyle Busch aí não tem vitórias em Phoenix e em Homestead, ele não tem uma vitória, pelo menos nos últimos anos aí, nos últimos anos próximos. E fazendo uma meia-culpa aqui, parece que o Hélio não escolheu o Logano, né, Hélio? É isso? Então você pode escolher os dois, o Trucks e o Kyle Busch? Isso mesmo. O Martin Truex, eu acredito que ele vai chegado entre o top no top 10, né? É um trabalho bastante consistente dele, né? Eu acredito que ele vá se classificar. E o Kyle Busch, né? Se ele não tiver nenhum azar, eu acho que também deve carimbar o seu passaporte para estar em Homestead pela primeira vez brigando pelo título da categoria. Então, para a gente fechar aqui, antes das considerações finais de todo mundo, agora eu vou querer curto e grosso saber de vocês, né? Tirando o Hélio, tanto eu quanto o Guilherme, o Pedro e o Léo colocamos Logano, Harvick, Kyle Busch e Jeff Gordon no final. O Hélio só trocou o Martin Truex Jr. com o Logano. E eu vou querer saber quem vai ser o campeão. Eu não quero justificativa, eu não quero blá blá blá, eu quero só o nome do campeão, começando com o Guilherme. Jeff Gordon. Acho que o Jeff Gordon vai ganhar. Tem É isso aí. justificativa, Guilherme, é só nome agora. Pedro. Joey Logano pra mim. Léo. Jeff Gordon. Hélio. Kevin Harvick. E o Thiago fica com o Kyle Busch, obviamente. Ah, então tá feitas as apostas. Os ouvintes aí do nosso querido Trio White vão querer poder cobrar a gente ou parabenizar quem for o dono do melhor chute aqui, depois do final da temporada. E fechando agora com o quadro da Sprint Cup, né? Vou passar para cada um dar as considerações finais, às vezes falar de algum piloto que ficou faltando falar, ou reforçar alguma coisa, para a gente realmente fechar esse quadro. Vou deixar o Léo para o finalzinho, para o Léo fechar aí com o programa e tudo, mas eu vou começar então com o Pedro. Pedro, suas considerações finais sobre esse quadro, esse programa de hoje. Você que estava, assim como eu, um pouco longe do programa da gravação, mas que apareceu hoje depois de tanto tempo. Lembrando, estou desde fevereiro, né, que eu acabei me mudando e então não estava tendo acesso à internet. Mas foi bom, acho que eu voltei numa semana interessante, com tudo que acabou acontecendo na corrida de ontem. E fico feliz, né, de ser recebido pelos amigos novamente. e ainda me sinto parte integrante desse grupo, né, que começou aí há 96 programas atrás, né, com a ideia do Hélio Lima. E sobre a temporada, e sobre o que vem para o que tem para acontecer ainda aí, eu acho que a gente deve esperar uma punição para o Kenseth, mas eu acredito que a gente vai ter uma prova muito interessante no Texas, com agressividade por parte dos pilotos que estão precisando da vitória e de somar o máximo de pontos possíveis, e no caso o Kurt Busch, o Keselowski e o próprio Joey Logano, e espero que a gente tenha também em Phoenix uma prova um pouco mais disputada do que a gente teve nos últimos anos com o domínio absoluto do Kevin Harvick. Então eu espero que em Miami, como a gente já mencionou os palpites aí, eu acredito que já o Gordon classificado, o Kyle Busch deve ir, o Harvick e o Joey Logano, para mim, é o campeão da temporada. A gente pode, depois alguém que ouviu e quiser me cobrar aí, pode me cobrar, mas esses são meus palpites. E, enfim, é um prazer novamente estar gravando com vocês. Hoje, eu não me lembro, Thiago, nós gravamos alguma vez juntos, acredito que não. Não, com você não, eu gravei alguns com o Pedro e com o Pedro, com o Hélio e com o Léo. Isso. Então é um prazer também. O Guilherme já é um amigo de longa data, né? Começou como um ouvinte aí, hoje é um participante assíduo aí. Então eu fico feliz, eu agradeço os amigos pela oportunidade de continuar e agradeço também pela continuidade do projeto, né? Você, o Thiago e o Thiago Santa Rosa também, que via o Big One Brasil, abraçaram o podcast. Então eu fico muito feliz de tá vendo que o projeto está andando, está evoluindo. Eu vejo crescimento, eu vejo as curtidas na página, no Facebook. Peço que os ouvintes vão lá e curtam também a página. E é isso aí. Vamos torcer para que a temporada acabe da melhor forma possível e na pista de preferência. Guilherme, quais são as suas considerações finais? Bom, queria mandar um abraço, antes de mais nada, né, pro pessoal da mesa aí. Eu tô muito feliz. Faz tempo que eu comento com o Leonardo que eu gostaria muito de poder participar, né, numa edição com o Thiago Raposo, que sou fã de carteirinha, apesar de não torcer pro Caio Busch, mas sou fã dele. Pedro, sempre uma honra, né, ao longo do ano, né, as participações que eu venho fazendo, sempre ansioso para a volta dele, né. Adoro o trabalho dele, adoro os textos dele, que faz tempo que ele não escreve, mas de vez em quando eu acho que ele aparece lá no Big One para escrever alguma coisinha. O Hélio Lima, sempre um prazer imenso, né, poder participar com ele. E o Leonardo, que é o nosso mestre, né, um grande abraço para o Léo, que sempre me deu oportunidade e sempre tá convidando e batendo o pé para que a gente possa participar do podcast, né, que é uma realização de sonho para quem gosta de NASCAR poder falar de NASCAR, né. Já que na maioria do pessoal a gente trabalha em outras coisas que não, tirando o Hélio Lima, que, né, que segue uma vida de dentro da profissão do jornalismo, né, esportivo, os outros eu acredito que têm outras profissões e é hobby mesmo poder estar falando um pouquinho de NASCAR. E deixar, né, aí, né, o nosso grande abraço para o pessoal que manda pergunta, continua mandando pergunta, né? Vamos participar. O final da temporada promete ser bastante interessante e emocionante. E torcemos para que as tretas, né, não tenham ficado em Martinsville e que a gente possa ter provas disputadas, né, dentro da pista com esportividade, né, dos pilotos. Grande abraço, pessoal. Né, é isso aí. Bem, para deixar então o Hélio e o Léo pro finalzinho, eu vou fazer já a minha consideração final também, agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo, quem mandou as perguntas e pedir sempre que mandem, sabe, assiste a corrida com esse olhar crítico e tal, mesmo que torça para um piloto, mas tentar, sabe, ter um olhar crítico ali também, de fazer uma análise e outra, como o pessoal aqui do programa costuma fazer, tentam, sabe, não ficar puxando sardinha, fazer, sabe, se um piloto merece crítico ou não, mesmo que seja o piloto, sabe, que tenha um pouquinho mais de preferência, as críticas são feitas aqui, sabe, ninguém é poupado, e chamar vocês, fãs da NASCAR, a também fazer o mesmo, e mandar suas perguntas, as suas participações, porque isso ajuda demais durante o podcast, acaba dando um norte aí para todo mundo seguir no programa, e o que discutir, até na pauta e tudo, compartilhar com seus amigos, sabe, a gente precisa fazer crescer, a nação da NASCAR precisa crescer, a gente tá vendo aí o campeonato argentino, o espanhol, ganhando força nessa grade do Fox Sports, se a gente não mostrar que esse esporte é forte aqui no Brasil também, a gente pode, sabe, acabar perdendo a vaga realmente, então a gente precisa crescer essa comunidade, e é como a gente, sabe, vem aqui gravar, vocês que escutam, que mandam perguntas e tudo, que vai lá no Facebook, compartilha, que dá um like, isso ajuda demais no crescimento da nação da NASCAR no Brasil, e pedir que vocês continuem fazendo isso. Então é isso a minha consideração final, agradecer novamente, daqui uns dias a gente volta aí para participar assiduamente, mas agora eu vou chamar os dois aí que estão praticamente semanalmente no programa. Hélio, você primeiro, faz suas considerações finais. Só falar que foi um prazer, né, gravar aqui com o amigo Thiago, né, gravou para quem abriu, né, abriu maio, né, até o grande Fábio Campos participou de umas duas edições, né, Thiago, o nosso amigo Guilherme também, que faz alguns dias também que eu não consegui mais gravar com ele. O Pedro Mugart nem se fala, né? O maior super especialista da NASCAR no Brasil, né? Como ele mesmo se autodenominava, né? E é o Léo Guina, né, cara? Se hoje a gente tá aqui falando é por causa dele que tá levando esse podcast semana a semana. Não é toda semana que eu consigo gravar, mas sempre quando não dá, o Léo... leva nas costas sozinho, né? É um cara que merece o respeito de todo mundo que gosta da NASCAR, tem que se mirar no Léo Guina, porque é um dos caras que mais faz pela categoria aqui no Brasil, seja em rede social, seja gravando esse podcast aqui, enfim, queria agradecer por essa quase 2 horas, né, de duração desse grande bloco, né? Uma semana especial com a volta do Pedrão. Enfim, pessoal, muito obrigado. Leonardo? Bom, eu fico até sem saber o que falar aqui. Acho que ele ficou sem palavras, hein? Eu fico até sem palavras aqui para agradecer a todos vocês aí pelos elogios. Mas todo mundo aqui tem, cada um tem um pouquinho aí também, que aprende, que traz também. Não somente eu levo, né, a NASCAR para todo mundo, mas todo mundo aí ajuda, levando cada um uma maneira diferente para todos entenderem. Né, o que é a NASCAR, eu comecei um trabalho lá atrás, lá em 2006 eu comecei um trabalho, né, então vim aumentando esse trabalho aí, até agora a gente está no podcast aí, que com certeza é o nosso maior sonho aí, que graças à ideia do Elião, né, eu, Elião e o Pedro, a gente conseguiu trazer esse podcast aí, vem trazendo. Vamos encerrar a terceira temporada e vamos começar a quarta temporada do podcast e vamos completar aí vários anos, se Deus quiser a gente consegue. Eu agradeço sempre ao Thiago Raposo, que ficou na mesa hoje, deixei a mesa com ele hoje, né, tocou muito bem no podcast aí, né, parabéns, Thiago, você já tem uma experiência larga em podcast aí, já faz 8 anos que o Café com Velocidade está no ar. Nós estamos apenas 3 anos ainda, então a gente tem muito que aprender com vocês aí. E claro, traz toda a sua vivência de automobilismo, não somente NASCAR, mas mundial, né, onde que você acompanha todas as suas categorias aí. Agradecer ao Guilherme também, que sempre de ouvinte assíduo, que ouvia todas as edições, passou a estar na mesa com a gente aqui, dando as suas opiniões aí. Né? Agradecer ao Fábio Campos também, que de vez em quando apareceu aqui em algumas edições. Agradecer também ao Paulo Fernando, que fez a edição passada aí, gravou o bloco da Truck Series com a gente, né? O Pedrão também, que está comigo na caminhada aí há muito tempo, né, Pedrão? A gente está junto aí, desde o Orkut a gente está junto e continua junto aí, né? E o Elião também, que está alguns anos depois, ele entrou junto comigo, com o Pedrão aí, e vemos aí acompanhando aí. Né, o maior momento que o Elião, eu e o Pedro aí juntos lembramos aí, foi quando a gente acompanhou a temporada 2007 da Truck Series no rádio. Não existia transmissão, né, da Truck Series, e a gente acompanhou a temporada inteira pelo rádio. Imagina você acompanhar uma categoria, uma temporada completa, todas as corridas, por uma transmissão de rádio em inglês, que você, uma língua, não é a sua língua nativa, né, mas inglês é uma língua mundial, todos aí conhecem, todos se arranham um pouco aí. Então, eu sim agradeço a todos vocês, né? Eu agradeço, o podcast está de pé porque existe vocês também aí. E, claro, agradeço também a todo mundo que está ouvindo, todos os fãs que estão ouvindo aí. A minha intenção, como eu já falei, se possível em Homestead, de poder fazer um hangout, né? Poder fazer algo ao vivo aí, né? Eu quero fazer pelo menos um pré-race aí. Então, se todos estiverem disponíveis, aí já fico convite para todo mundo. Se eu conseguir desenvolver a ferramenta, se quem souber da ferramenta, quem puder nos ajudar aí, para fazer um hangout ao vivo aí, lá para Roma, se pelo menos uma hora antes da corrida, 2 horas antes, como nós estamos aqui falando já, esse bloco aí já quase está batendo na casa das 2 horas aí. Então, assim, assunto tem, com certeza tem, né? Então eu que agradeço a todos, pessoal, muito obrigado, um forte abraço aí para todo mundo aí, e espero que nas próximas edições seja mais pessoas aí. É, eu, quando gravo sozinho, não é muito legal, porque você fica meio travadão, meio sem assunto, mas seguimos aí toda semana para trazer o melhor de NASCAR para todos os ouvintes aí, né? Eu agradeço muito os elogios de todos aí, né? E claro, esses elogios de vocês aí, eu devolvo todos para vocês, afinal todos nós aqui somos um pouco conhecedor da NASCAR, todos nós levamos a NASCAR para os fãs, os nossos ouvintes aí. Pessoal, esse foi o bloco da Sprint Cup, né? O Thiagão ficou na mesa, ele comandou esse bloco aí, né? Mas ele me repassou para mim terminar o bloco aí. Então daqui a pouco voltaremos aí com o bloco da... não das perguntas, porque as perguntas já foram feitas, já todas nesse bloco, né? Mas voltamos aí com o preview, né? De como veremos a corrida no Texas aí. Só lembrando que vai estar apenas eu e o Elião no próximo bloco. Certo, pessoal? Então, até daqui a pouco.